Projeto X Podcast. Clara sometimes asks me if I dream. Of course I dream, I tell her. Everybody dreams. But what do you dream about, she'll ask. Same thing everybody dreams about, I tell her. I dream about where I'm going. She always laughs at that. But you're not going anywhere, you're just wandering about. That's not true. Not anymore. I have a new destination. My journey is the same as yours, the same as anyone's. It's taken me so many years, so many lifetimes, but at last I know where I'm going. Where I've always been going. Home. The long way round. Bem-vindos mais uma vez a outro Projeto X Podcast. Eu sou o Tenshi e hoje eu vou levar vocês ao tempo perdido de Doctor Who. Oh, yeah. Hoje estamos aqui com uma equipe de peso, altos participantes e um Time Lord em pessoa. Todo mundo gordo aqui, né? Já entendi em direto, Tenshi. É, mais ou menos isso. É, equipe de peso. Eu sou o Tenshi e o Arthur Ghost Turbo é o meu companion. Ai, que delícia. Que beleza, hein? Tá bom. Que delícia, cara. Aqui é o Seiji Alonzi, de novo. De novo. Alonzi! Acho que foi a segunda vez que eu usei isso numa apresentação do Projeto X. Isso porque ele só tem essas frases, né? Tipo, a série tem 50 anos e ele só tem duas frases. Ah, tá bom, né? Que é Cláudio de Agandorado. Jerônimo! Jerônimo! Jerônimo! Meu nome é Ether e esse cast é muito Wibbly Wobbly Sound Wimey Stuffs. Wibbly Wobbly Timey Wimey Stuff. Aqui é o Arthur Ghost Turbo e o Tenshi falou pra eu chamar o Sage de Time Lord porque ele é velho pra caralho. Ah, isso é normal, velho. Já tem que lidar com isso aí, não tem jeito. Tá, ou seja, qual regeneração você tá, velho? Qual regeneração? Não sei, já perdi a conta, cara. Não, tá na primeira. Perdi a conta no último século, cara. Deixa eu ver, essa cara de velho dele aí é que nem o doutor lá. O primeiro doutor é velho, mas já tinha 400 anos. Meu Deus, não, não fala isso, não. Fala aí. Não, não, não. Então, pessoal, hoje o tema, pra quem não percebeu ainda, é Doctor Who. Nós vamos dar uma introdução da série pra vocês, falar o que nós gostamos, um pouco dos personagens, um pouco dos doutores, um pouco do enredo. Espero que vocês gostem, espero que nós sustemos você igual o Mugi faz com One Piece. E vamos à introdução. Doctor Who é uma série de ficção científica produzida pela BBC. Nessa série ela é apresentada a figura do Doutor, que é um Time Lord, que na verdade é um alienígena do planeta Gallifrey, e que ele viaja pelo tempo e espaço graças à sua nave, a TARDIS, que tem o formato de uma cabine policial azul. Cabine essa que ficou marcada durante 50 anos, né? Todo mundo já ouviu essa cabine, cara, e já associa diretamente a Doctor Who. Exatamente. Não tem como. Vale avisar que o atual Doutor é o Peter Capaldi, introduzido bem no final do último especial de Natal de Doctor Who, o de 2013, chamado The Time of the Doctor. Bom, a série ela estreou em 23 de novembro de 1963 e ficou passando anualmente na BBC até 6 de dezembro de 1989, com um total de 26 temporadas. Além disso, ela teve um filme em 1996 e em 2005 a série retornou às telas da TV, a iniciativa do Russell T. Davies, atualmente já completando 7 temporadas nessa nova fase, com o Steve Moffat sendo o atual showrunner da série. O maior troll do universo. Exatamente. Mas o maior troll, mas ele explica por que ele faz. Explica porra nenhuma. Não deixa ninguém no vácuo. Explica porra nenhuma. É tudo bem. Everything is connected, bitch. É, do mesmo jeito que eu gosto dele, eu odeio ele em alguns pontos. Todo mundo é assim, cara. Ah, e um mal-humorado terrível, né? A morte do Matt Smith, eu queria dar um tapa nele, mas beleza. Quem não quer, não, né? Mas foi... O Arthur vai dar um tapa e depois um abraço, né, cara? É, mas... man! Mais ou menos, caraca, tipo um tapa e depois você olha pra ele, eu te amo, aí abraça ele e chora, né? Então em 2013 a série comemorou 50 anos, o episódio comemorativo, que foram dois, Day of the Doctor e A Night of the Doctor, e o filme que foi exibido em 94 países, inclusive aqui no Brasil. Ele entrou no recorde do Guinness, né, como a maior transmissão simultânea de um show de TV. Show de TV dramático, né? É, dramático, né? Mas show de TV, você pode pensar o Oscar também, tem muitas coisas, mas ele não é dramático assim, né? Como a gente der essa breve introdução da série, Dr. Ken. Quem é o Dr. Ken? Quer saber? O que vocês sabem do Dr. Ken? Quem é o Dr. Ken? O que eu sei é que ele já teve 12 regenerações, contando a última que aconteceu agora no especial, e que, bom, ninguém sabe o nome original dele. Nós só sabemos que ele é o Doctor, nome que ele adotou, não é? É, agora doutor em quê? Eu prefiro, assim, ele é um cara que tem uma cabine telefônica e pega vadias aleatórias pelo tempo. Mas eu sei que é o doutor. É verdade, né? Tipo, é muito difícil. Tipo, fora os doutores clássicos que realmente pegavam, entre aspas, escolhia homens como companions, hoje em dia ele escolhe muito mais o sexo feminino como companions. Ele tenta manter aquele equilíbrio lá, sempre Capitão Jack Harkness, o Mickey, mas o foco é sempre nas companions, né? Que rola esse amor platônico, às vezes, entre ele e as companions. Mas uma coisa que eu queria falar antes de todo mundo, que muitas pessoas devem ter escutado, que são os Whovians. Alguém sabe aqui o que é Whovian? É simples, o fã de Doctor Who. É o termo, né, que se dá pro fã, né, Doctor Who. Exatamente, pro fã fanático de Whovian. Eu não sei como é, tipo Narutard, acho que é... Narutard. Comparação que eu fiz, né? O fã de Naruto, todos são Narutard. Tá bom. Melhor analogia pra quem é fã de Star Trek, são os Trekkers, né? Quem é fã de Doctor Who é o Whovian. Exatamente. Sim, então, é o fandom, os Whovians... Acompanha um fandom de Doctor Who, independente de quem seja... Não importa se for da série clássica, mas agora tem essa série nova, né, que renovou pra caramba, né, esse termo, Whovian. Whovian, exatamente. É. Muitas vezes as pessoas têm receio de assistir a série exatamente porque o cara fala, a série é muito boa, a série não tem falha, não. Não é que a série não tem falha, não é que a série é extremamente boa, ela é muito boa, realmente é uma série de sci-fi muito legal, entendeu? Não, ela é ótima. Mas... você é uma delícia. É uma delícia, concordo. O ponto é que, tipo, não se assuste em você ver alguma pessoa que realmente é fã de Doctor Who, porque a série é muito divertida mesmo. Então, dê uma chance pra série, comece a assistir na parte de 2009 com... não gosto nem 2005. De falar o nome dele, cara. Porra. 2005, desculpa, né? Não gosto nem de falar o nome Esse dele. Esse é o Whovian, cara, olha só. Viu, gente? Procure a partir do nono doutor, do Ninth Doctor, e comece por ali, pronto. Você não precisa muito se preocupar com a série clássica, porque a série foi manejada exatamente pra introduzir pra quem não viveu há 50 anos atrás no começo da série, mais ou menos isso. Na verdade, isso é um conselho que eu acho que eu ouvi já muita gente falando, inclusive para mim, né, que pra começar a ver Doctor Who, começa por a série nova agora, né, se você terminar de ver tudo, quem sabe você pode retornar pra série clássica e assistir também, por curiosidade. E sem contar que também a série clássica tem muitos episódios perdidos, né, eles tentam... Um monte. Muitas vezes eles tentam reanimar como animação esses episódios perdidos que saem nos DVDs. Saiu o livro aí, né, escrito pelo Douglas Adams, que acho que é do Quarto Doutor, era uma saga lá que teve uma crise, eles nunca puderam filmar, e saiu um livro que tá até aí no Brasil aí. Sim, vai ter uma empresa que vai publicar os livros aqui no Brasil. E não só isso, né, o terceiro livro do Guia do Mochileiro das Galáxias é um roteiro não aproveitado de Doctor Who, né, cara? Sim, a vida, o universo e tudo mais, né, era pra ser uma história do Doctor Who, até porque o Douglas Adams já escreveu alguns roteiros para o Doctor Who mesmo, mas esse que ele escreveu não foi aproveitado, então ele aproveitou pra fazer um livro. Exatamente, então Doctor Who é bem legal, não se assuste, dê uma chance pra série, pode assistir. The angels are coming for you, but listen, your life could depend on this, don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Good luck. A ideia do Doctor Who era a seguinte, né? Você tinha lá em 1962, 63, né? Uma brecha na programação da BBC, né? Aos sábados à noite. Entre os programas Grandstand e Jukebox Jury. E aí a BBC, ela decidiu que ela queria criar esse espaço aqui, né? Fazer um show destinado às crianças. Mas que ela também ela teria que agradar o público adulto, né? Então, por isso, ela entrou em contato com o Sidney Newman, que era o chefe do departamento de drama na época, e junto com o assistente dele, a Verity Lambert. E a Verity Lambert, ela acabou se tornando a primeira produtora da série. Então, você pegou a ideia de Doctor Who, que era pra ser uma série educativa, né, para crianças, né, em que ela deveria ensinar ciências e história. Só que aí foi vendo o piloto, foi gravando, ela acabou mudando a ideia. Não, uma coisa do piloto lá é que o piloto ele saiu juntamente com a morte do Kennedy e ninguém assistiu. Pois é, um dia antes de estrear o piloto, cara, morreu o Kennedy. Que merda, cara. Aí noticiário das TVs, todas as TVs estavam focadas mesmo na parte do noticiário, né, da morte, por isso nada de audiência, cara. Mas a ideia é a seguinte, né, de que teria um viajante do tempo, né, ele estaria em todos os lugares de história e ele apresentaria, né, pras criancinhas. Ó, isso aqui é uma coisa de ciência, é uma coisa de história. Exatamente, né, o foco dela era pra crianças, era uma série educativa no começo, né, não era bem uma série de aventura mesmo, assim, uma série mesmo de sci-fi. Não era, a ideia não era ficção científica mesmo, era mais aquela parte educativa total, cara. É engraçado que se você vê lá aquele especial lá de Adventure in Time and Space, mostra muito bem como é que era a série na época. Era como se fosse um teatro, eles iam filmando com algumas câmeras e ia seguindo. Era meio... É bem diferente do que é hoje. Tanto que tem uma parte lá que eles ficam falando assim... Nossa, que amadorismo, nós tivemos, sei lá, 5 cortes nesse episódio de 40 minutos. Que é uma coisa meio absurda se pensar hoje em dia, né? Quantos cortes não se tem em Doctor Who e qualquer série de hoje em dia? Ah, mas tem que pensar na tecnologia da época e os recursos que eles tinham também, né? Eles foram feitos a toque de caixa, né, cara? É o que tinha no bolso. Claro. Não, você viu o principal inimigo dele, o Dalek, né? É um saleiro gigante, cara. Um saleiro, né? Montado em cima de um triciclo, né? Que tem um desentupidor num braço e uma batedeira no outro braço. Porra. Olha que coisa! Das versões originais dos inimigos, eu acho um dos mais legais é o Cyberman. Cyberman. Não, aquela roupa colã dele. É papel alumínio, brother. Pior ainda, cara. Nossa. Mas esse era o foco da série, né? Uma série educativa e com o tempo ela foi se adaptando e foi mudando, porque a série começou a fazer bastante sucesso e a gente tem a série que é hoje. Um sucesso. Muito boa, por sinal. Ainda bem que mudou. É, mas ela ficou parada. É, porque, né? Caramba, ela ficou parada um tempo. É, uns 15 anos parada, sério. Sim. É, foi, quer ver? O que foi? Foi o sétimo, aí ela ficou parada. A desculpa deles lá é porque parte da renda do Doctor Who na época era nos países estrangeiros, tipo Estados Unidos lá. E o Doctor Who era sempre feito a toque de caixa, feito especiais de bosta, ele não tava conseguindo mais competir com as produções americanas da época. Aí eles tiveram que... acharam que seria melhor cancelar. Tentaram até, na década de 90, lançar lá um filme que não foi muito bem aceito. E depois, em 2005, que voltou com a série nova, reformulada aí pros dias de hoje. Então, como a gente deu esse up, essa breve partícula pra vocês, a gente vai falar um pouco dos doutores, a gente vai passar brevemente pelos clássicos, falar no que, alguns deles, quais são os mais importantes, porque eles marcaram. E vamos direto pros doutores contemporâneos. Então, Dragão Dourado, você começa. Então, o primeiro foi o William Hartnell, né? Que começou já idoso, com 50 anos, se eu não me engano, que ele começou a fazer o Doctor Who. Foi o primeiro doutor que viajava com a neta e os professores dela, ensinando história pra galera, não é verdade? E o legal do William Hartnell, que o que aconteceu? Ele sofria de uma doença, né? Aquela doença que você vai esquecendo as coisas. Alzheimer, não, isso. Não. Ele tinha uma arteriosclerose. Isso. Não é Alzheimer. Esclerose? Arteriosclerose. É esclerose, né? Não, mas é uma doença associada também à idade, né? Não tem Sim. jeito. E isso afetava ele. Ele teve que ser substituído exatamente por isso, não é? Porque ele começou a esquecer... Ele não conseguiria mais decorar os... Exatamente. E foi muito triste também essa parte. Pra quem quiser saber um pouco do como era gravado e como foi Doctor Who na primeira temporada, existe um filme só pra isso. É sobre o primeiro doutor. Que ele é Adventure in Space and Time, ele fala bem, né, do William Hartnell e as dificuldades que ele teve posteriormente. Então, uma das gags que nasceu por causa dessa doença é do doutor, às vezes, esquecer o nome das companions. Isso é verdade, cara. Chamada pelo nome errado. E isso daí acompanhou o doutor durante toda a série, entendeu? Foi uma gag que foi surgindo. Essa gag é muito forte no penúltimo doutor, né, que é o Eleventh Doctor. E ele é o homem que esquece, né, então... Talvez também seja uma homenagem ao William Hartnell. É, você tá forçando a barra. Tô forçando a barra? Não, é tudo teoria, querido. Que coisa. Mesmo assim, esse William Hartnell é muito importante pro Doctor Who, né? Ele que criou algumas coisinhas, né, que tem o Doctor Who, a gente vê. A excentricidade dele e a omissão dele do passado obscuro, que você já disse. Mas é legal essa fórmula, né, que eles criaram, né, pra manter o personagem, né? O ator é substituído, mas o personagem se mantém. Como ele se mantém, né? Se mantém, que é a regeneração, né? a tal da regeneração, isso que é legal. Na qual ela acontece quando o doutor estaria prestes a morrer, só que seu corpo se regenera. E daí troca sua aparência física e muda também a personalidade do doutor. Ou seja, justifica-se a mudança do ator, mantendo-se o personagem. Porque ele é um alienígena, né? Então você pode justificar qualquer meio, né? Pra que o personagem ainda sobreviva. E eles tiveram que fazer essa regeneração porque a série tinha que continuar. Mas o ator principal, o primeiro Doctor, ele não poderia, né, continuar. Então, não. Eles tinham que dar um jeito de continuar a série, mas mantendo a imagem do primeiro doutor, mas introduzindo uma nova imagem pra ele, né? Então, foi pois aí é, que né? teve a primeira regeneração e quando entra o segundo doutor, que é o Patrick Troughton. O que que aconteceu lá é que o primeiro doutor conversou com o produtor da época lá, ele tinha que ser substituído. Aí mostrou lá uma espécie de regeneração que era um pouco esquisita na época, bem diferente de que hoje, tipo, piscava um negócio branco, até porque o programa era, eu acho que ainda era preto e branco. E ele pegou e regenerou pra um novo doutor. E o Patrick Troughton, ele foi responsável pelo fazer chamada a regra que leva o nome dele, que é a regra de Troughton, que isso é. Isso. Pra ser um bom doutor, o ator não pode ficar mais do que 3 anos de papel. E ele se baseou na característica do doutor dele no andarilho cósmico do Charlie Chaplin. Em seguida, teve mais uma regeneração, não é? O terceiro doutor é John Peter Ree. Foi na saga do terceiro doutor que é apresentado um dos inimigos que continua, que é recorrente na série, que é o Mestre, né? Mestre. The Master. O outro Time Lord que... Outro Time Lord renegado, né? Sim, meio que sobreviveu ao cataclismo causado. Da Last Great Time War. Isso mesmo. O que eu acho estranho, tem o doutor contra o mestre, porra. Na área acadêmica, o doutor é mais importante que o mestre. Exatamente, porra. Né? Então. Mestres querendo ser doutores, mas os doutores sempre sendo melhores que os mestres. Toma, mestre. Ah, é. E isso foi um pouco meio que explicado na série nova aí. Teve um diálogo falando sobre isso, sobre esses nomes que os Time Lords escolhem. Tem a ver com o que eles querem passar. O mestre, no caso, ele era um Time Lord que queria dominar Exatamente. Tudo, enquanto o doutor, ele já queria ajudar as pessoas. Então por isso que ele escolheu esse nome. Mas Exatamente. Isso é explicado melhor durante tanto a transição que o doutor faz pro The War Doctor, né? E também é explicado no 11º doutor, né? Eles explicam um pouco melhor sobre os nomes. E depois que existe o enfático duelo entre o terceiro doutor e o mestre, acontece de novo mais uma regeneração. E dessa vez vem o nosso querido Tom Baker, que criou a concepção de doutor como a gente tem hoje. É o mais querido. Né? Não, ele era o mais querido, é o segundo mais querido hoje em dia, porque ele só perde pro Tennant. Na fase clássica ele é o mais querido. Ele é o que se tornou o mais clássico dos doutores, né? E ele foi o que ficou mais tempo no papel, de 1974 a 1981. Pois Olha, é. Quebrou essa regra lá, hein? Quebrou a regra de... Mas ele teve que sair porque tinha problema com alcoolismo antes de entrar na série, e o problema dele só se agravou durante o tempo que ele ficou como doutor. Ele saía do estúdio e ele já achava que era o doutor, pô. Ele começou a achar que era o doutor na vida real, então tiveram que cortar ele. Até vinha a regeneração do quinto doutor, que é o Peter Davison, também ficou 3 anos. Depois dele, tem o Colin Baker, e ficou também. Na verdade, o Colin Baker ficou 2 anos porque ninguém gosta dele. É o doutor mais odiado, eu acho, cara. É. Toda a série. É muito arrogante, muito... Puta, não, só não dá, é não. Mais odiado que o Christopher Eccleston. É, mas o Christopher Eccleston ficou 1 ano, vai. O Eccleston ainda tem uma base forte de fãs, vai. Christopher Eccleston! Ele só queima o filme dele porque ele fica fazendo essas cagadas, por exemplo. O especial de 50 anos, ele não queria participar, ele pegou, tratou mal o Moffat no telefone quando fez a proposta. O cara é idiota, cara. É um completo imbecil. Cara, é muita mancada dele. Falando dessa coisa de recusar aparecer, parece como, falando do sexto doutor, né? Ele se recusou, o Baker, parece que ele se recusou a filmar a cena de regeneração. Então, o sétimo doutor, né? O McCoy, ele teve que se fantasiar do sexto doutor pra poder gravar, pra depois... aparecer. Exatamente. Eu acho que ele foi demitido antes disso. Não, acho que eles chegaram e falaram: não, a gente precisa que você apareça e filme a regeneração, só isso. Não, não vou. 5 minutos de cena, brother. Não quero. Mas mesmo assim, ainda teve o Sylvester McCoy pra encerrar a série, né? Aí sim, depois do quinto doutor, cara, a audiência foi caindo bruscamente também, né? Em Doctor Who. Eu acho que o doutor, assim, que tentou ainda levantar foi o oitavo doutor, né? Que foi o Paul McGann. É, mas foi só um filme, né? Sim, mas ele tentou, né? Que é até legal o filme dele. É, mas ele tem os audiodramas lá, que dizem que é uma temporada perdida. Inclusive, no pré-especial de 50 anos, que mostra ele regenerando lá pro War Doctor, ele começa a falar sobre os Companions, mas eles nunca apareceram na série e ou até no filme. São Companions que ele teve nos audiodramas, pra curiosidade. Exatamente. Mas não foi do Sylvester McCoy pro Paul McGann que o Doutor simplesmente aparece como o oitavo, assim? Exatamente. Mostra do sétimo pro oitavo? É, tem a regeneração, né? É, mas então, porque não existe, não teve a regeneração, foi a mesma coisa do oitavo pro nono, só apareceu, entendeu? A gente só foi ver a regeneração no John Hurt no um especial de 50 anos. Então, tipo, eles não se importam muito em mostrar a regeneração, mas sim mostrar o Doutor. É um especialzinho curtinho chamado The Night of the Doctor. Sim, exatamente. Mas foi muito foda esse especial. Nossa, eles souberam fazer. Foi. Não, isso justifica bem, né, cara? Né, coloca bem, assim, o motivo pelo qual o oitavo Doutor deixou e como o Doutor, assim, entrou na Guerra do Tempo. Sim, e por que ele se denomina War Doctor, né? Aham. Who's that? Never mind. Let's get back. But who is he? He's me. There's only me here. That's the point. Now let's get back. But I never saw that one. I saw all of you. 11 faces, all of them you. You're the 11th Doctor. I said he was me. I never said he was the Doctor. Oh, I don't understand. Look, my name, my real name. That is not the point. The name I chose is the Doctor. The name you choose, it's like a promise you make. He's the one who broke the promise. Clara? Clara? Clara? Clara? He is my secret. What I did without choice. I know. In the name of peace and sanity. But not in the name of the Doctor. Já que já estamos aqui falando, introduzindo os doutores contemporâneos, vamos lá. Vamos falar dos doutores que marcaram e estão agora na nossa geração. A gente vai começar spoilers, vai ter um pouco de spoilers agora, mas então não se preocupe. É uma linha do tempo só, a gente precisa falar dele, mas se não falasse dele poderia continuar, mas ele ficaria incompleto. O War Doctor. Depois da regeneração do oitavo doutor, que teve nesse especial curtinho, que foi o Night of the Doctor, que mostra a regeneração do Paul McGann, no John Hurt, a gente começa a descobrir mais sobre o passado do doutor, né? Então, o que vocês acharam do John Hurt como War Doctor? Cara, sensacional. É a melhor escolha. Eu achei que ele interpretou bem o papel de uma pessoa que está marcada. Realmente, viu tanta merda acontecer que ele falou, não, chega, tenho que fazer isso, é a última opção. E você vê na atuação dele, como ele tá no limite, né, da decisão, né, de que ele tem que tomar uma decisão pesadíssima. Da decisão que ele tem que fazer pra acontecer a série que a gente pensa, exatamente. Não, teoricamente ele já fez essa decisão, ele só tá executando ela. É, ele precisa só um empurrãozinho final, apertar o botãozinho. Quando eu vi a primeira vez o John Hurt, eu pensei que ele ia ser um cara um pouco mais sério. Não que eu tenha me decepcionado depois que eu vi o episódio de 50 anos, eu acho que até achei melhor ele não ser um cara muito amargurado, nem nada disso. Na verdade, teve até algumas boas piadas envolvendo ele. Então, eu acho que eu gostei, assim, achei uma escolha muito foda. O War Doctor, ele foi bem curto pra gente, né? Tipo, porque como ele só passou no filme, ele só serviu pra fazer a ponta entre o oitavo doutor e o nono doutor. Se você quiser saber um pouco mais do War Doctor, então você tem que ver o especial de 50 anos. Eu acho que eles criaram esse War Doctor porque o Christopher Eccleston foi um filho da puta. Também! Mas foi, eles criaram por isso. Foi um dos motivos deles ser criado, entendeu? É. Ah, mas acho que fica melhor do que colocar o Eccleston ali. Eu acho que essa ideia do War Doctor, assim, que teve uma regeneração que o próprio doutor se recusa, sabe, a aceitar que ela exista. É, eu acho que dá muito mais profundidade, assim. Você pode criar, pode manipular bem mais, assim, o passado dele, né? Dá mais peso pra ações deles na guerra, né? Cara, tudo em Doctor Who, e, na verdade, muita coisa em Doctor Who que é massa, ficou colocado na série por orçamento, ou porque atores não quiseram participar. Por exemplo, a própria regeneração teve que ser colocada a coisa característica do Doutor, justamente porque para o Doutor continuar existindo com atores diferentes. Então, assim, quando eles fizeram esse negócio do John Hurt aí pra cobrir o Christopher Eccleston, que, tipo, mesmo se eles conseguissem, o cara iria fazer com má vontade, aquele filho da puta desgraçado, pra mim foi a melhor coisa, cara. Ainda colocaram um ator muito melhor que o Eccleston, que é o John Hurt. And the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. E como a gente já tá aqui, pra quem não sabe, a gente já tá falando do nono doutor, que é o Christopher Eccleston, que é o doutor mais odiado, mas você vai ter que começar por ele. Depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Eu conheço algumas Whovians aí que amam e veneram o Eccleston. Com aquelas orelhas lindas, veneram ele? É. Cara, elas são fã do Dumbo na infância, né, cara? Mas a gente não falou que no nono doutor ele introduziu uma das companhias mais marcantes. A primeira dessa série nova e que perdurou, né? Que é a Billie Piper, que interpreta a Rose Tyler. Bruna Surfistinha, né? A Bruna Surfistinha. A mais dentuça também, né? É a defensora na da moral, Terra. Na moral, o cara de gosta de sentar na piroca. Aquela Rose lá. A Billie Piper, ela tem uma carinha, assim... Ela tem uma cara que gosta de dar... Cara, ela é bonita, mas ela tem uns dentões ali, cara. Mas tipo assim, mais do que a Amy Pond no começo, cara? Nossa, a Amy Pond... Ah, mas a Amy Pond tá com a roupinha lá, né? A Amy tá muito louca, velho. Não. Ela tá na influência de entorpecentes. É, a Amy dá em cima, só que a Rose, você olha pra cara dela, você vê que ela quer dar. A da Amy não tem mais isso. Meu Deus, hein? Mas é verdade, é verdade. Tire suas próprias conclusões. O que os ouvintes vão entender agora? Ah, outra coisa, no nono doutor ele também introduz um dos inimigos do doutor, o maior inimigo do doutor, né, que são os Daleks, e traz de volta, né, reintroduz. É, a série é um revival, né, então ela tem que trazer muitas coisas das séries clássicas, né, pro público atual agora, né. E vai trazendo aos pouquinhos, né? Vai mostrando, né? Porque como isso é uma temporada, eles trazem, em todos os episódios, eles trazem, tentam religar com a série clássica, entendeu? Mas, assim, você assiste, tenta não enjoar, tenta não vomitar com esse cara. Não, no Christopher Eccleston tem uns episódios mais. Esse próprio episódio que os Daleks aparecem, ele é muito foda. É legal. Tem aquele episódio do pai da Rose, é muito bom. E outra coisa legal, que nesse próprio episódio mostra que ele ainda tá muito sobre a influência da reencarnação do War Doctor, né? É, na verdade o que a gente entende é que, na verdade explicado antes lá na série, ele explica que houve uma guerra do tempo, né, entre os Daleks e os Time Lords, e ele foi responsável por ter eliminado essa guerra, né, eliminando essas duas raças. Aspas, né, ele colocou em suspensão. Não, em suspensão a gente sabe agora, né, aquele momento lá, ele tinha apertado um grande botão vermelho e explodido. Exatamente, ele tinha travado a guerra do tempo naquele momento. Eles estavam mortos, então... porque eles não iam sair nunca daquele lugar, eles iam ficar eternamente presos naquele momento. Não, ele matou todo mundo, travou depois, você ficou sabendo. É, e é por isso que você vê o comportamento dele, né, de que ele tá muito perturbado, né, por essa decisão que ele fez. Tá muito porra louca nessa temporada toda. Mas eu acho que nesse episódio eu gostei do Christopher Alex, porque eu acho que naquele momento, quando ele ouve os Daleks, e eu pelo menos não sabia o que significava. Né? Mostrava os Daleks lá, assim, lá e tal. Aí, de repente, ele viu aquilo ali e ele falou assim, não, tem que acabar com isso aqui, tem que matar isso agora. São as escórias. Cara, o doutor que a gente conheceu nos episódios anteriores, o pacifista, querendo matar um bicho a sangue frio. Que diabo é esse bicho, tá? E depois a gente descobre o que ele pode fazer. E esse nono doutor, na minha opinião, é mais um período de... reumanização, ele deixando esse passado tão sombrio dele, recuperando o juramento que ele fez como doutor, né? De ajudar e proteger as pessoas, independente de quem seja. Por isso que ele, acho que ele dá atenção pra Rose Tyler também, né? Que é uma personagem mais leve, né? Um espírito mais alegre pra ele, né? Tentar levantar o astral dele. Sim, Gosta da pica. Também. Também, adora. Ah, oh, meu Deus. I don't want to go. Após a regeneração do nono doutor, existe o décimo doutor. O doutor que destruiu a fama do Tom Baker, né? Que depois do Tom Baker, não tinha nenhum doutor que era tão carismático como ele. E chegou o David Tennant. David Tennant, com certeza. Exatamente. Pra mim, o melhor doutor, sem dúvida nenhuma. Ah, devo dizer que teve episódios que eu fiquei com muita raiva dele. Não, lembro do sentimento, assim, Christopher Eccleston foi embora, que droga, pô, o outro não vai ser bom, não pode ser bom. Entrou David Tennant, quem é Christopher Eccleston? Foi mais ou menos isso, quem é esse cara? Não, né, pô, realmente. Sinto muito, mas em comparação, Tennant e Eccleston não é nada. Cara, e que ele não queria realmente atuar, o pessoal falava que teve problemas durante a gravação, ele só falou que aceitava o papel, mas ia ser só por uma temporada, que não ia aceitar mais e tal. Então, e já teve propostas dele voltar, de assim, de crossover e tal. Até nesse episódio aí de 50 anos ele não quis. Ele falava mal da série. Então, Doctor Who, pra quem não sabe, é tipo como se fosse. É uma marca registrada de série, né? De televisão no Reino Unido. O papel do Doutor, assim, é uma honra gigantesca. E o cara pega e faz isso. Se eu não me engano, o Tennant, né? O décimo Doutor, ele fala que ele basicamente se tornou ator porque ele cresceu vendo, né? O Doctor Who. E quando ele é escalado pra representar o Doutor Who, ele fala que é a maior honra da vida dele, assim. É, a decisão dele ser autor é porque ele via, ator porque ele via, né, o Doctor Who, né, na infância. Tanto que ele queria ser, sempre quis ser o Doutor, até quando acabou ele tava querendo ser do Doutor. Né, até que fica aquela velha frase dele, né, a frase marcante dele. I don't wanna go. I don't wanna go. Não, ele é tão Doutor que ele casou com uma filha do Doutor também, olha só. Exatamente. É mesmo, é. O cara é muito mais de game isso, pô. A filha do Peter Davison, né? Isso, ele casou com a Georgia Moffett, né, que ela participou de um episódio, né, The Doctor's Daughter, filha do Doutor, né, que ela fez uma filha, né, do Doutor, né. Filha assim, né, que foi uma aceleração genética que tacou numa maquininha e nasceu uma filha, de repente, pá. E ele casou com ela, né? E ela é filha do quinto Doutor, Peter Davison. Então, tipo, mind blows. Doctor Inception. Né? O Doutor é casado com a filha do Doutor, que é também a filha do Doutor no mundo real. Caramba. Ah, né? É, mais ou menos isso. E o David Tennant marcou exatamente pela personalidade dele, né? Mais altruísta, mais, às vezes, muito mais decisivo, às vezes que te deixa mais irritado. Só complementar que, tipo assim, nessa mudança que você percebe um ator que não gostava tanto de fazer o Doctor Who pra alguém que amava a série, sempre amou. E então você vê o David Tennant interpretando muito bem. Então não é à toa que ele é o Doutor mais querido. Entendeu? E ele traz episódios muito fodas, cara. Tipo, que nem o episódio Blink, nossa, tá ligado? Que ele introduz os Weeping Angels. Um dos melhores episódios de Doctor Who. Vou ser sincero, aquele episódio, eu assisti um pouquinho, parava eu. Vamos lá, né? De novo. Aí tinha que ir ainda assim. Eu fui assistindo várias vezes esse episódio. Esse episódio, assim, me dava muita aflição, cara. Toda vez, assim, não, principalmente aquela parte, quando os dois lá estão rasgando o papel da parede, né? Aí tá tendo lá a imagem, aí fala assim, Aí começa assim, se abaixa. Aí fala, o quê? Se abaixem, agora! Aí ele se abaixa e cai uma coisa da parede. Eu falo, porra! Tanto que eu acho que deve ser um dos inimigos os principais do Doutor, que é um dos poucos, ou os únicos, que foram introduzidos realmente na série 9. Ou os primeiros. Sim, o Weeping Angel. É, porque eles... Não, ele começou agora nessa fase 9. É, não, é que ele, por causa desse episódio aí do décimo, depois ele foi introduzido lá na fase do Matt Smith, né, esses anjos aí, em mais alguns episódios, e agora eles viraram inimigos do Doutor, clássico, como os Daleks e os outros. Could you all just stay still a minute, because I am talking! Então, eu acho que a gente já pode... E pro Doutor, que é o último Doutor antes do Peter Capaldi, que é um Doutor também muito bom, que eu acho que assim, depois do David Tennant e o Matt Smith, é foda. Ele vai deixar saudades. Então, a gente vai falar um pouco do Eleventh Doctor, que é o Matt Smith. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Uhum, queixudo. Queixudão. Uma das coisas que... Eu só posso citar isso aqui? Vá. Que quando o Matt Smith entra, as primeiras cenas com ele, o primeiro episódio, ele já cria uma das marcas dele, que é o Fish Things with Custard, né? É uma das partes mais engraçadas dele, que ele, a primeira coisa que ele faz é: eu estou com fome, você tem alguma coisa pra comer? Aquelas coisas óbvias que o pessoal gostaria e ele não gosta, cara. Iogurte. Nhê, odeio iogurte. Não. É porque a gente não explicou, né? O que acontece? Quando o Doutor se regenera, o que acontece? Ele pode escolher como ele vai ser e ele pode escolher o que ele vai ser. Não, ele não mas escolhe. Ele pode escolher. Ele não, eu escolhe. Falei que ele pode escolher, mas ele prefere não escolher. Isso é, ele prefere que a própria regeneração faça isso por ele. Ah, tá. Tá bom. Lembrando que o décimo lá, ele regenerou com a mesma aparência. Teve uma vez que ele levou um tiro lá. Não, sim. Mas ele só regenerou pra mesma aparência por causa da mão. Ele ganhou uma vida extra. Como... Isso, manteve o DNA ali. Sim. E outra coisa que a gente pode dar o exemplo também é quando a River Song salva o Matt Smith, ele regenera de novo o Matt Smith. Então ele pode escolher sim a regeneração, mas ele prefere não fazer. Então ele deixa que seja levado. Então o que acontece? Quando a regeneração muda, muda a personalidade, muda o gosto, muda os rins, muda a cabeça, muda o estilo de roupa. Apesar que às vezes eu fico frustrado. Pô, não sou ruivo, que droga. É, não é ruivo. Não sou ruivo, que droga. Still not ginger. Damn it. Ou não gostar da cor dos rins, né, cara? Exatamente. Ou ainda bem eu não sou mulher, caramba. Mais ou menos isso. Olha só, olha. O Seiji tá velho e tá preconceituoso. Mas ele falou isso, porra! Eita, porra! Que falou, porra? Não sou eu que tô falando, é ele que disse. É a verdadeira face do Seiji. A face of Seiji, né, cara? Que é isso? Spoiler, gente. Spoiler. É, né? Eu acho que depois do Tennant, o Matt Smith foi responsável por difundir Doctor Who como é hoje. Que ele realmente teve uma importância muito grande pra difundir Doctor Who. A questão, assim, acho que nem foi por causa do ator, mas por causa da produção. Você vê que os efeitos especiais da fase do Matt Smith, eles realmente não são uma coisa agressiva, como nas fases anteriores, que é uma coisa horrível. Principalmente aquela parte do nono lá, que os efeitos eram cômicos, de tão ruins, assim. Mas eu acho que uma coisa até boa de Doctor Who, porque a prioridade é o roteiro. Então, se, por exemplo, tem aquele episódio lá que aparece o lobisomem em várias partes lá do episódio, eu comparo muito com o Supernatural. De Supernatural americano, eles não poderiam, tipo, fazer uma maquiagem, fazer um lobisomem 3D bem feito. Aí eles resolveram fazer, tipo, que o lobisomem é uma pessoa que tem uns dentes grandes e alguns pelos a mais no corpo, pra dar uma desculpa por causa da falta de orçamento. Efeitos especiais. Doctor Who não. De recurso, né? Doctor Who, ele pega assim, a gente tem que fazer um lobisomem no episódio inteiro? Faz um lobisomem tosco aí, mas ele vai aparecer no episódio inteiro. Então, sempre foi assim. Mas só que nessa fase depois, agora do Matt Smith, assim, os efeitos especiais ficaram muito melhores. Ficaram aceitáveis, ficaram não agressivos. Eu acho que essa foi... Apesar dessa parte visual, assim, fazer muita diferença em questão de roteiro, mas ela agrada muito melhor quando as pessoas vêm aqui. Tem, sim. Aliás, fica sempre aquele conselho, né? Se você vai começar a ver Doctor Who, cara, do primeiro episódio é pesadíssimo, cara, porque é muito tosco mesmo, muito, muito, muito horrível a parte técnica. Então, é melhor você ir começando a ver antes que chegue na regra dos 10 anos. Então, fica com essa consciência, assim, de... A série é muito boa, cara, mas a primeira temporada, assim, ela é sofrível pra sentar ver. É aquela primeira temporada lá. Mas depois melhora, depois melhora. Aqueles alienígenas lá que vestem como humanos, a cara deles, cara, que coisa tosca. Aquele manequim ali tosco. O plástico vivo, velho. É então, não. Mas o segundo episódio, cara, o segundo episódio já é bom pra caramba, velho. Ele evolui bastante. Dessa nova retomada de 2005. O que é a TARDIS? A TARDIS é uma nave, a abreviação dela é Time and Relative Dimension in Space, isso é, ela pode viajar entre o tempo e o espaço, e ela é a nave espacial do Doctor, que tem a forma de uma Blue Box, isso é, ela tem a forma de uma caixa de polícia. Cabine telefônica. Cabine policial. Da década o quê? De 60? 60. Aliás, isso é explicado durante alguns episódios perdidos, meio que picado, né, entrando na série nova, que a TARDIS, ela podia se transformar em em qualquer objeto, assim, pra se camuflar do tempo que ela aparecesse. Só que, numa das viagens, ela deu um pane nesse circuito e ficou pra sempre com uma caixa de polícia ali. Aí, como ele tinha preguiça de consertar, ele nunca... Nem sequer se preocupou. Mas aí é que tá, que a melhor coisa que o Doctor Who faz. Ele pega as limitações e usa pro bem do roteiro. Que, na verdade, nos roteiros originais, era pra TARDIS se camuflar. Só que eles não tinham dinheiro pra isso. Então a TARDIS precisava ter só uma aparência pra economizar dinheiro. E outra coisa também, que na série contemporânea ele fala que esse mecanismo da TARDIS foi consertado, mas por carinho ele sempre deixa ele com uma Blue Box. Também. E TARDIS também tem sempre aquela piada da a pessoa que vê a TARDIS pela primeira vez, né? Sexy. É maior por dentro do que por fora. Falando nessa parte do cenário, não sei se vocês viram naquele especial lá Time and Space, que o primeiro doutor, ele já meio que introduziu algumas coisas, que eles fizeram o cenário da tarde lá junto com o primeiro doutor e um monte de engrenagem. E ele se preocupava com o que cada engrenagem daquela ia fazer. Então, ele até tava mostrando uma cena lá que ele tava com o primeiro doutor, discutindo com o diretor, que ele fala assim, tá, mas eu tenho que saber, eu tenho que abrir a porta da tarde sempre na mesma engrenagem, ou na mesma alavanca, porque se eu abrir em outra alavanca, as crianças depois vão ver que eu tô fazendo a mesma coisa com alavanca diferente. Então, meio que esse núcleo da TARDIS, ele sempre foi meio parecido, mas parece que quando muda de doutor pra outro, eles dão uma reformulada. É como se ele colocasse um núcleo da TARDIS ali, junto com aqueles comandos que tem desde o primeiro. É, inclusive, parece que as engrenagens sempre fazem a mesma coisa, né? Desde o primeiro também. Uma coisa interessante sobre isso mesmo, da TARDIS, né? Do mecanismo da TARDIS, é num dos episódios, acho que é com o Matt Smith, né? Que, aliás, foi escrito pelo Neil Gaiman, meu escritor favorito, onde a TARDIS, ela ganha uma forma física. Ah, o The Doctor's Wife. Nossa, é muito bom, velho. Fantástico. Aí quando eles tentam montar, assim, a câmara da TARDIS, né, uma câmera improvisada, você vê que é exatamente aquilo, sabe? É basicamente aquela forma, que não muda. Ele só precisa da base, do centro, né? Sim. He's finding your life. In the TARDIS. You don't want me. I'm not saying that. But you asked me. Would you rather be on your own? No. Actually, no. But... the last time, with Martha, like I said, it got complicated. That was all my fault. I just want a mate. You just want two mates? I just want a mate. You're not mating with me, Sunshine. A mate. I want a mate. Well, just as well, because I'm not having any of that nonsense. I mean, you're just a long streak of nothing. You know, alien nothing. There we are, then. Okay. I can come. Ah. Of course you can, yeah. I love it. Pode falar um pouquinho dessa parte dos Companions, né? E por que ele tem os Companions, né? Tipo, o Doutor, por ser um Time Lord e ele já viveu muito tempo, ele é meio que insano. A gente pode considerar os Doutores... É insano, mas ele acaba perdendo... A razão. O valor da vida. Ele acaba esquecendo como a vida ela é importante. Então, o que acontece? Ele precisa de um Companion pra manter ele de pés no chão, né? Então, ele... É o freio moral dele. Exatamente, porque toda vez que ele não tem um companion, ele faz alguma merda, entendeu? Tipo, toma uma decisão super errada, uma decisão que, tipo, não é o doutor que tá tomando aquela decisão. É o próprio negócio dos Gallifrey lá, pelo menos ele imaginava que ele tava sozinho, ele apertou o botão pra explodir tudo, e ele tava sozinho. E acabou explodindo uma galáxia, né, cara? Mas eu queria falar que a Dona Noble é minha companion favorita, cara, no Doctor Who. A minha ainda é Amy Pound e a Clara Oswin. Eu me divirto muito com ela. Minha é a Oswin, é a Oswin Oswald. A Oswin é bonita pra caramba também. Adoro a Oswin. Também gosto muito da Amy Pound também, como companion. Cara, eu vou ficar com o Sage, que a minha é a Dona. O que eu acho legal da Dona é a despedida, é o último episódio, quando o Doctor e a Dona se separam, acho que é a despedida mais triste de todas. Pô, e ninguém lembrou da Martha Jones. Ninguém gosta da Martha Jones, velho, ela entrou por cota, eu tenho certeza. Mas eu gosto da Martha Jones. Eu gosto da Martha Jones, velho. Cara, eu não gosto. Sabe por quê? Porque ela não acredita no Doutor, cara. Ela não acredita ela no Doutor. Ela não tem personalidade, cara. Na verdade, tipo, ela era mó pãozinha do Doutor. Qualquer coisa que o Doutor faz... Ai, meu Deus! Doutor, não sei o quê. Então, assim, eu acho que ela não tem uma personalidade interessante. Eles meio que tentam dar uma copiada na Rose, assim, mas não tem o mesmo carisma. É tipo aquele cara que fica lembrando da ex-namorada. Ah, minha ex. É mais ou menos isso. Tem que pegar essa agora, né? Isso muito acontece. Ela levou um fora, né, dele. Com o Tennant, ele sempre... Ele tem a Martha Jones pra substituir a Rose. Fica lembrando... Ah, Rose, exatamente. Eu lembro da Rose, a Rose. Mas tem a Martha, tá bom. Mas acho que a Martha foi mais como isso mesmo. Foi como... Ah, eu preciso de alguém. E, bom... Você já tá aqui, né? Então... Come along. Eu ainda gosto da Martha, eu acho ela mais independente do que. Aliás, a Dona Noble foi a única companion que eu odiei no começo, quando a primeira vez que ela aparece na série. Eu odiei ela de todo o coração, mas depois, quando eu vi a temporada com ela, meu Eu, quando eu vi a dona, ela era exatamente o contrário da Martha Jones, que era anterior. Apareceu a dona e, tipo, ela questionava tudo que o doutor fazia o tempo inteiro. E isso era muito interessante pra série. Isso fazia até o doutor repensar. Ela sempre tentava trazer o lado mais humano do doutor. Também. Tanto que o Sage estava comentando comigo antes da gente começar a gravar, do episódio Pompeia, né? Cara, eu fiquei maluco. Sim. Dona, ela chega pro doutor e fala, salve alguém. Não, não precisa ser todo mundo, mas salve alguém. Pelo menos alguém, doutor. E ele salvou o doutor. Spoilers! Spoilers. Esse episódio tem dois spoilers, né, cara? Né? Aparecendo a Amy também, pô. Exatamente. Não a Amy, né, mas a Karen Gillan. Pera aí, ela aparece nesse episódio? Aparece. Karen Gillan tá uma daquelas... que era sacerdotisas ali, né? Ela é uma a sacerdotisa que fica espionando o doutor. Ela tá lá, assim, mesmo. Pô. Nossa, eu não sabia dessa, olha só. É, além do Peter Capaldi, né? Ah, é mesmo. É o cara que compra a TARDIS. Ele mesmo. O nome do ator já tava ali, né? Já tava se vendo. Tá vendo? Dois spoilers nesse episódio. E outra coisa, o Peter Capaldi, ele também aparece no spin-off lá, o... Torchwood. O Torchwood. Torchwood. Ele aparece em Torchwood também. Ele tem até uma... Dizem... É meio importante no Torchwood. Dizem que vão dar uma explicação pra isso aí. Eu não tenho esperança. Que é, né? Eu não vi o episódio. Que a Carrie Gilligan vai fazer Guardiões da Galáxia agora, né? Karen Gilligan é, sim. Ela até raspou a cabeça pra fazer esse papel. Poxa, mas ela gostava tanto do cabelo ruivo dela. Ruivo dela, ela é muito linda, cara. Também, mas quando ela apareceu na Comic Con, cara, com a raspada, eu tô só falando, meu Deus! Os nerdão lá falavam, que essa menina é foda, raspou o cabelo pra fazer a Nébula, é, né, do Guardiões da Galáxia. Eu, não, ela raspou o cabelo dela. Cabelo ruivo, bonito dela. Não! Mas é bom falar nesse negócio do Companion, que acho que na série clássica antes ela falava de assistente, ou auxiliar, né, ajudante. Exatamente. E agora evoluiu para um termo, né? Mais para companion. É, isso aí. A pessoa que co-protagoniza a história. E muitas vezes alguns deles são altamente envolvidos com a storyline do Doctor, né? Eles são pontos fixos no Doctor. E necessário também, né? Melhores são. Acho que o que melhor mostra como a importância dos Companions é um dos episódios da temporada, acho que da quarta temporada com a Dona Noble, onde tem aquele episódio, o que teria acontecido se a Dona nunca tivesse encontrado o Doctor? Ah, é verdade. Ele mostra que a Terra teria sido aniquilada, né? O Doutor teria morrido e não se regenerado, exatamente. Todas as desgraças anteriores que apresentou no Doctor Who, né, nas temporadas anteriores, aconteceram de toda hora, cara. Porra, a Terra tava condenada naquele momento. Tudo porque ele encontrou a Dona, ou seja, porque a Dona é esse ponto fixo no tempo que o Doutor encontrou ali. Então é importante que ela era. E eles são sempre pontos fixos, né, que não podem ser mudados, que são os melhores. Isso é a Rose Tyler, é a Dona Noble, a Amy Pond e a River Song. E a Clara Oswin. Fora eles, os outros todos podem ser mutáveis, que a gente pode ser, o futuro deles podem ser alterados. Mas eu acho que ainda o Rory Williams, que é o marido da Amy Pond, ele ainda também tem sua, ele tem a sua importância, né? Ele é o legionário lá de mil anos. Ah, sim, não, ele é importante pra caramba. Se não fosse por ele, o que o doutor tinha planejado fazer com a Amy não teria dado certo. Opa, você falando assim parece sujo, cara. Oh, yeah! Eita! Eita, olha os planos dele. Porque você já tem mente suja. Ah, mas eu sou poluído. Eu nasci assim. Ah, mesmo não gostando do Rory, né? Chifronel. O Tenshi, ele já escreveu fanfic do Doutor e da Amy, né, cara? Do Doutor Ken, né? Caramba. Que nada, cara. Eu ainda prefiro o Doutor e a River Song, tá ligado? Eu acho a voz da Alex Kingdom muito sexy. Hello, sweetie. Achei ela muito sexy, que interpreta a River Song, né? Que não é uma companion, mas é uma companion. Sim. Porque se você tem que ver a série pra saber a real importância dela. Ela dela, tá sempre, né, lá. Sempre que... nas horas de maior importância que o doutor precisa daquele empurrão, ela tá lá. Calma aí, galera. Spoilers. Spoilers. Eu sei o seguinte, eu vejo o Yar, Plutão Médico, eu sou fanático, cara. A Alex Kingdom tava lá, cara. Puta, eu vi ela em Doctor Who, assim, puta que pariu, eu tenho que ver agora. Puta, eu vou ficar mais louco agora nessa série. Mais contente é quando eu vi a Dona no The Office, na última temporada. Caraca, sério? Também, né? Não, ela... Ah. A atriz que faz ela trabalha a nona temporada todinha no The Office. Então, ela é uma humorista mesmo, a Catherine Tate. Um companheiro que a gente não falou, que também que é bastante importante, que é o Capitão Jack Harkness. Harkness, que é o John Barrowman. Basicamente, o Capitão Jack Harkness, ele aparece com o nono e o décimo doutor. No décimo primeiro, ele... Ele vai virar um personagem muito importante, né? Ele também é um ponto fixo na vida do Doctor. É um personagem importante que aparece no segundo episódio da temporada. E fora isso, ele é tão bom que ele ganhou 4 temporadas como Torchwood. 4 por 5 temporadas. Ele tem um spin-off dele também do Doctor Who chamado Torchwood, que é com ele. Ele é o protagonista. Você contar que Torchwood é um anagrama pra o Doctor Who também. Eu gosto pra caramba do Capitão Jack Harkness. Cara, ele é muito carismático. Entendeu? E ele é bissexual, isso é muito desgraçado. Um protagonista é um personagem bissexual. Não, ele não é bissexual. Ele é bissexual. Não. Na série ele é bissexual. Na vida real que ele é homossexual. Não. É. Não. O personagem é bissexual, sim. Ele é multissexual. Ele transa com homem, transa com mulher. Ele é alienígena também, né? Transa com alienígena. É exatamente por isso que eu ia falar. Ele não é bissexual na série, ele é pansexual. É uma coisa, né? Ah, que bom. Atira pra todos os lados, né? Deixa pra lá. Exatamente. O que acertar tá valendo. I'm here. Master. I like it when you use my name. You chose it. Psychiatrist Field died. As you chose yours. The man who makes people better. How sanctimonious is that? A gente vai falar agora um pouco do... Não só dos inimigos, mas também de algumas raças muito marcantes no Doctor Who. Ah, é verdade. A gente já introduziu um pouco sobre os Time Lords, mas eu acho que ainda tem algumas coisas pra gente pontilhar. Então vamos lá, Seja, introduz pra gente os Time Lords. Os Time Lords, a gente já falou que é aquela raça alienígena, né? Que eles têm amplo conhecimento sobre viagem de tempo, manipulação de tempo, que é a raça também do Doctor e do Mestre, né? Exatamente. Pera aí, só os Time Lords, nem todos os caras lá do planeta de Gallifrey são exatamente. Time Lords. Nem todo Gallifreyano. É, nem todo. Gallifreyano é um Time Lord. Os Time Lords são tipo a elite do planeta, entendeu? Não são todos. São aqueles que olharam pro Vortex. Exatamente. E tiveram o poder da regeneração, né? E isso inclui o Mestre, ou Master. Master, o John Sim, que interpreta o sétimo Master, ele teve uma interpretação fantástica, cara. Sim! Velho, ele era insano como o Master devia ser, porque o que acontece? Quando os Time Lords são crianças em Gallifrey, eles têm que olhar pro Vortex do Tempo e do Espaço. Os mais sensatos correm depois que olham, mas o Master não, ele ficou encarando e isso deu um espaço para os Time Lords botarem o que chamam de Drums, que é a marcha de guerra de Gallifrey na cabeça dele. Então isso fez ele ficar insano, mais insano do que ele já é, na verdade. E a interpretação do John Sim, cara, fantástica para mim. Fantástica mesmo. Mas, o que eu ia dizer, os Time Lords são o epicentro do conflito e da história do Doctor, que é a Last Great Time War, isso é, a última grande guerra do tempo, que foi um confronto entre os Time Lords e os Daleks. Então, puxando esse ponto, Arthur, os Daleks, por favor. Os Daleks, quando eles foram introduzidos, acho que foi no segundo episódio, aí... Exterminate. Explain. A premissa dele era que eles seriam tipo uns humanos alterados por radiação, mas depois eles foram criados por um doutor lá. Eles basicamente não têm nenhuma emoção assim, e a meta deles é se reproduzirem e matarem todas as raças. Exatamente, porque eles são a raça perfeita, né? Só pode existir eles no universo. E eles foram criados pelo Dravos, né? Que é Davos, de outro planeta também, que é tipo um planeta do Hitler, tá ligado? É tipo, Stark. Faz uma menção a Hitler. Pra quem já leu o comic book vai entender. É, parece que na quarta temporada... No quarto Doutor tem uns episódios que mostram isso aí. Na quarta. Não, na quarta temporada não, tô falando no quarto... Uhum, que o Dravos se torna. Não, no quarto Doutor... Não, o quarto tem doutor, tá. Alguns episódios tá. Que ele volta no... Que ele vai pro tempo que o planeta onde os Daleks tinham sido criados. No quarto e no quinto. O Dravos é um... No quarto, no quinto e eu acho que no sexto também o Dravos aparece. O que acontece? O Dravos é um cara muito feio. Ele só tem um braço porque o outro braço ele usou o DNA dele pra construir os Daleks. E ele tem um olho na testa. Porque o doutor cegou ele, tá ligado? Mas os Daleks eu já falei assim, imagina como é um Dalek, né? Pega um saleiro gigante, aí você pega num braço, ele tem um desentupidor de pia, no outro braço uma batedeira, e no meio tem um olho assim, solto lá pra frente, né? Um cano com um olho ali. Um cano... Cara, que imagina. E põe ele em cima de um triciclo, né? Na década de 60 isso, cara. E agora é adaptado pra essa década aqui atual. Pior é que eles resolveram. Não vamos mudar. Vamos só deixar mais bonitinho, mais definido. E uma voz irritante. Explain. Explain. Explain. Mas muita coisa de Doctor Who, e eu acho que até uma identidade visual deles, que ele tem uma identidade visual um pouco antiga. Até dos personagens eles não mudam, não faz tipo Star Wars que... Ah não, agora não vamos encher de lagarto aqui, vamos mudar aqui as identidades visual aqui do puta. Não, Doctor Who, os inimigos são sempre a mesma porra desde que eles foram criados. Os Daleks só deram uma mudadinha de... Eles só são mais... O design deixa mais bonito, mais visual, né, mais atraente. Cara, os Cybermen discordam de você, cara. Cara, mas os Cybermen ficam muito bom. Eles são mais bonitos e eles têm melhor estética visual. Exatamente. Também. Pra sair de um cara que tá vestindo papel alumínio e um radiador no peito pro Homem de Ferro, é um passo, né, cara? É, que a gente tá falando agora do Cyberman, que é outra raça, delete. Né? Delete. Uma raça, na verdade, é uma... Na verdade, os Cybermen, esses são humanos modificados, né? Os Cybermen são humanos que perderam a parte da humanidade e viraram Cybermen. Eles são máquinas e querem deixar todo mundo igual. É, mas antes parece que eles tinham outra origem lá, eles mudaram também. Isso. Exatamente, você já tinha me dito isso. Então, a gente tem os Daleks e os Cybermen que são muito icônicos, que tiveram sua remasterização e estão aí até hoje. Apesar dos Cybermen foram um pouco esquecidos, né? Eles foram, tipo, diferentes dos Daleks. É bom ver a discussão entre os dois, né? Delete, exterminate, delete, sendo que os Daleks são muito mais fortes, né? É, porque assim, os Cybermen, eles querem transformar todas as raças nele. Enquanto os Daleks, eles querem destruir todas as raças e só sobrar eles. Todas as raças, né? Que eu acho que é meio que uma lição filosófica, até, pra falar a verdade. Porque os Daleks, eles têm aquela filosofia assim, não, é muito mais fácil matar todo mundo e ter só a gente, só pessoas que pensam como eu, né? Enquanto os Cybermen, eles pensam, não, então vamos convencer todo mundo a ser como eu. Exatamente. No lugar de você simplesmente aceitar a diferença das pessoas. A gente já falou dos Daleks, dos Cybermen, e também eu acho legal que a gente fala um pouco do Sontaro, né? Sontaro! Sontaro! Sontaro! Sontaro! Sontaro! Sontaro! Sontaro! Sontaro! Sim, os caras que querem bater em todo mundo, só quer guerra, guerra, guerra, e são todos um igual ao outro. E o Sontaro também tem uma premissa parecida, eles querem dominar a galáxia, sendo que eles encontraram uma raça chamada Runtahost, que são tipo um ectoplasma meio verde, que eles não introduziram os Runtar na série contemporânea, né? Eles só mantiveram o Sontaro. Então, os Sontaro são todos clones. Eles são todos clones, mas com pensamentos só próprios. E eles são introduzidos com o David Tennant, né? Uma invasão à Terra que acontece. E, cara, mudou muito o Sontaro clássico pro Sontaro que as pessoas conhecem hoje em dia. Os Trax, por exemplo. Cara, vocês já viram como é o Sontaro clássico? Não, nunca vi. Não vi como é o Sontaro clássico. Eu só vi o Cybermen e os Daleks antigos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu mandei pra vocês como eram os Sontaro clássicos. Nossa, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu prefiro as versões originais. Que bicho a versão feio. Atual, quer dizer. Prefiro a versão atual. Então, os Sontaro, eles têm essa guerra que já dura centenas de anos contra essa raça chamada Runtahost. E não foi introduzida na série clássica, mas eles ainda estão em guerra. Não mudaram isso. Na série nova, né? Na série clássica... Na série nova. Então, acho que vai chegar um inimigo, num vilão original da série contemporânea, que são os Weeping Angels. Tá, os Weeping Angels, ou Anjos Chorões, né? Como ficou na legenda aqui. São uma espécie de ser muito antigo, né? Que ele se alimenta do tempo perdido das pessoas. Ou seja, ele toca em você e você é jogado pro um passado muito distante. Filho da mãe. Ele se alimenta dessa energia, né? Dessa energia do tempo que você perdeu na sua vida agora. Do tempo que você viveria no ato presente, só que você acaba vivendo no passado, algo que já foi. E é muito interessante a dinâmica dos Angels, porque como eles não podem ser vistos... Como assim? Eles não são invisíveis. Mas, tipo, eles têm uma forma quântica que quando você olha pra eles viram pedra. E eles não podem se mover. É a trava quântica, eles falam. Uhum, é. Exatamente. E por isso que eles sempre cobrem os olhos, e por isso que eles têm esse nome de Weeping Angel, quando você estiver chorando, porque se eles ficarem olhando uns pros outros... Sim, são aquelas estátuas que você vê na rua, elas são Weeping Angels. Sim. E elas não se mexem porque tem tanta gente na rua, mas sempre encare um Weeping Angel. É, e fica aquele aviso, né? Não dê as costas, não pisque, não pisque. Don't blink. Ó, oh, e se for piscar, pisca com um olho de cada vez, viu? Sim. É, exatamente, por favor, né? Não seja burro. Mas não fique olhando direto nos olhos de um Weeping Angel, cara. Angel, porque ele... tudo que vê uma imagem do Weeping Angel se torna um Weeping Angel, isso é. Sim. Não, tudo que grava uma imagem de um Weeping Angel vira um Weeping Angel. É, se você tirar uma foto, entendeu? Dele, a foto vira um Weeping Angel. Ele falou que ele foi introduzido num episódio fantástico, cara, chamado Blink. A terceira temporada. É sim, um episódio muito bom. E é um episódio que o doutor quase não aparece. Não, nem ele, nem a companion, né? Dele, né? Que é a Martha. Mas... a Martha Jones, na época. Então, ele quase não aparece, ele faz algumas pontinhas e é genial esse episódio. A edição, cara, é muito boa. Muito boa mesmo. E eles são vilões, é um vilão original da série contemporânea, né? E um vilão sim. Muito bom, por sinal. Que nem o Arthur já tinha falado, foi criado por acidente. As pessoas acabaram que gostaram, né? Ele tem certo muito. Carisma. E ele perdurou até hoje, né? A gente não sabe como ele vai tratar dos Weeping Angels agora com o Peter Capaldi. Já virou um inimigo clássico. Foi criado pelo Stephen Moffat, então vai ficar. Agora, vamos falar do centro da temporada do 11º Doutor, o Matt Smith. O vilão mais importante, que não é o... Eu não vou falar isso. O vilão mais importante da 6ª temporada. Exatamente, que é o Silent, né? Que é o Silêncio. Silent. Cara, a forma dele, como ele age, cara, é muito boa, né? Porque se você tirar os olhos dele, você vai se esquecer dele. Achei até interessante a forma que eles resolveram esse negócio da pessoa lembrar. É que ele tipo, instala uma espécie de HD na sua cabeça, como se fosse assim. Então, o que que acontece? Quando você esquece na sua mente que você viu ele, ele tem um dispositivo de memória que grava que você viu. Então você não esquece dele. Mas é legal o desespero que você vê, cara. Porque você, pra lembrar que você viu um Silent, você faz uma marquinha no braço. E de repente você vai ver o cara lá, ele se distrai. Você vê umas 10 marcas no braço. Você fala assim, caralho, ele viu tanto isso de Silent. Exato, igual no começo do... Quando eles enfrentam o Silent as primeiras vezes, aí eles começam com uma marquinha. Você vê ele fazendo a marquinha. Normal. Aí muda a cena. Aí quando ele vê de novo, já tá ele cheio de para, ele olha assim pro lado e vê que tá cheio, né? Os dois braços. O rosto, né? Todo o corpo já tá cheio das marquinhas. E o Silent, né? O Silêncio, ele tem um dedão, velho, que é pra intimidar qualquer um, tá ligado? O Kid Bengala vai ficar com inveja do dedão dele. É sério, cara. O dedão do protocologista monstro, né? Ué, exatamente. E você não vai se lembrar depois disso, né? É, caraca, essa é a pior parte, né? Merda, tipo, que merda. Não, então... Protocolo... Tá doendo, não lembro por quê. Castara, pronto, te estuprei. Deus, o quê? Eu acho que todo estuprador queria ser um Silence, né? Por favor, meu querido Ether Sam, introduza pra nós os Silurians. Silurians são nossos amáveis homens lagartos, né? Eles habitavam a Terra num período anterior à humanidade. Só que, por N razões, a civilização deles precisou se esconder sobre a Terra para poder sobreviver. Porque o ambiente acima da Terra se tornou impróprio para eles. Eles não conseguiam mais ficar lá. Só que o plano deles era hibernar por um período dado de tempo e depois sair. Só que esse período foi mais longo do que eles esperavam. Tão longo que os humanos se desenvolveram, né? Sim, deu tempo para os humanos se desenvolverem e colonizarem todo. Tanto que os Silurians, eles aparecem no meio da temporada do Matt Smith, né? Como sendo um dos... uma raça e tal. Até o Matt Smith tenta criar, assim, um vínculo, né? Não um vínculo, mas tenta criar tipo uma embaixada, né? É manter entre os Silurians e os seres humanos, né? O Doctor sempre procura entre isso. Porque existem muitas espécies que querem invadir a Terra pra ficar na Terra. Sim. Mas ele sempre tenta encontrar esse meio termo pra fazer que ambas espécies consigam viver em paz, né? Em harmonia. Com os Silurians foi exatamente isso. Eu mandei o link aí de como é um Silurian clássico. Dá uma olhada. Nossa, coisa fria. What the fuck? Tem um Silurian clássico. Nossa senhora. É o monstro do pântano, né? Tem uma imagem que compara o Silurian clássico com os Silurians atuais. Mas o mais legal é que entre os Silurians tem uma Silurian, né? Que é a... Madame Vastra. Madame Vastra. Ela é uma das amigas do doutor e uma das pessoas que mais ajuda ele em tempo de necessidade, né? Sim. Acho que agora quando você vai falar dessa nova fase aqui, né? Falar dos Silurians, é melhor falar mais da Madame Vastra, né? A vasta contribuição que ela dá pra série. Ela... Sim. Olha o trocadilho. Não foi intencional. Olha o trocadilho. Ela, a Jenny Flint e o Strax. Esse trio aí. Exatamente. Eles são um trio que ele pretende trazer pro Peter Capaldi, né, que é o 12º Doutor. Tava rolando os boatos que eles iam receber uma série própria, mais spin-off. Olha só, hein. Porque eles são divertidos, eu veria. Eu gosto muito do Strax. É interessante. Mas são bons personagens. E você percebe que tanto a Madame Vastra, quanto o Strax, quanto... A Jenny... Eles são meio que a válvula... Quando o Doutor não tem uma companion... São eles que estão ali pra manter o... Tentar manter o doutor ali. Ah, são aliados, né? Total. Exatamente. Uhum. Tentar manter ele firme, assim, nas convicções dele. E protegem ele, né? Quando ele precisa. É a gangue dele. É, ele dá o call, né? Tipo, e todo mundo vem seguindo ele. Então, seguindo em frente, eu botei eles na pauta como inimigos, mas eles aparentam ser, mas... Não são. São uma raça interessante. Exatamente, porque eles são uma raça bem interessante, né? Eles não têm vontade própria, eles nasceram pra servir e são os Ud. Então, meu querido Arthur, pra finalizar esse data core de raças e inimigos, introduza os Ud. Eu não sei se eles tinham sido introduzidos na série clássica, mas eles, na série nova, eles eram como se fosse uma raça que foi criada pra ser servos. E todo mundo ali aceitava aquilo. Depois descobriram que, na verdade, eles não tinham sido criados para ser servos, eles tinham sido escravizados lá. Isso. Exatamente, o que acontece? Eles não gostavam daquilo. Eles foram manipulados ou eles se revoltaram? Não tô lembrado. Eles se revoltaram. Se revoltaram que eles estavam sendo escravizados. Porque o que acontece? Os Ud são uma espécie que eles nasceram para servir. Isso é, querem lhe ajudar, né? Mas o que acontece? Os seres humanos, do jeito que são, começaram a usar os Uds como escravos, não mais como ajudantes. Isso é, os Uds nascem com o cérebro dele na mão. Isso é, tipo, eles têm um cordãozinho que liga a boca deles ao cérebro que é na mão. E os humanos começaram a retirar isso e botar um computador que eles poderiam controlar os Uds, entendeu? Então os Uds começaram a se rebelar por causa disso. Eles estavam tirando o free will deles, né? O que acontece? Eles queriam ajudar, mas eles queriam fazer as coisas dele. Não é à toa que o Doctor ajuda e eles constroem um império, né? Os Uds são introduzidos a primeira vez com o David Tennant, certo? Isso, na segunda temporada no já. No episódio do Lucifer, né? Sim, no Impossible Planet. Exatamente, que ele fala que o Lucifer, aquele diabo que a gente conhece com o chifrão, é só uma imagem. O importante dele é a ideia, né? Uma ideia não pode ser destruída. E ele fala de um povo muito antigo que selou o Lucifer, é muito massa. Isso também é um episódio muito bom. Muito, muito. Bow ties are cool. Yeah, it's cool. Bow ties are cool. Então, finalizando essa parte de inimigos e espécies e aliados que eram inimigos e não são mais, vamos falar um pouco da simbologia de Doctor Who. Isso é, alguns itens muito importantes. Outros nem tanto, né? Outros nem tanto, outros que só estão lá, mas que marcaram cada doutor, ou doutores bem específicos, porque se fosse falar de cada doutor a gente tava fudido, porque o do segundo doutor é uma flauta. Não dá, não. E o do terceiro é uma espada, então não. Então, não. Vamos pegar os importantes, vamos pegar os atemporais. É, exatamente, o Tom Baker, isso, né, ele trouxe pra gente uma das comidas, tipo Fish and Fingers, né, o Matt Smith, o Tom Baker trouxe antes as Jelly Babes, são aqueles ursinhos gostosinhos de jujuba. Yummy. Não é? É uma delícia aquele... Esse... Cara, que bom, hein? Eu nunca comi esse troço. Nunca comeu, cara? Era gostoso, hein? É uma delícia, é uma delícia. Isso perdurou, né? Sempre que você presta atenção em algum lugar, estão comendo Jelly Babies ou tá fazendo referência a esse objeto, né? Que ficou bastante famoso com o Quarto Doutor. Então, isso é bem legal. Então, sempre que você puder dar uma chacada, Jelly Baby, de onde é o Quarto Doutor? Então, vamos lá. A próxima simbologia que a gente queria falar pra vocês é o cachecol do Quarto Doutor. Então, por favor, Sage. Cara, o cachecol do Quarto Doutor é aquela coisa gigante e colorida, né? Que realmente marcou, cara. Quando você vê o figurino do Quarto Doutor, ele tá sempre com aquele casaco veludo ali, com aquele chapéuzinho e o cachecol. A coisa que mais chama a atenção dele. Ele apareceu nesse especial. Cachecol. O Cachecol. Exatamente. Isso. Voltou com aquela moça lá, Osgood, lá, sei lá, alguma assistente de laboratório. E ele ficou tão marcante, cara, é tão marcante que não dá. O figurino dele é sempre aquele cachecol gigante. Tá certo que durante a passagem no quarto do doutor, né, acho que mudou o produtor, alguma coisa assim, né, e ele tava com o saco cheio, ele mandou reformular esse cachecol, né. Cachecol, cortou. Exatamente. É, diminuiu o tamanho dele, ficou com cores mais sobras e tal. É, exatamente. É o que acontecia. O ator que interpreta o doutor, ele escolhe o figurino dele. Então, tipo, mas ele Sim. não, ele vai escolher mais ou menos, ah, vou usar, sei lá, uma roupa mais fina, com uma gravata borboleta, um negócio assim. O que acontece? Eles dão pra uma costureira o modelo da roupa e dão o tecido pra ela. Então, ela que vai construir isso. Então, o que aconteceu? Com o quarto do doutor foi a mesma coisa. Ele falou que ele queria um cachecol. E ele deu muita lã. Entendeu? Tipo, ele deu muita lã. Vamos lá. E a costureira, na época, pensou, pô, se é pro Dr. Who e ele me deu essa lã pra fazer um cachecol, eu tenho que usar toda a lã pra fazer o cachecol. Ela usou toda a lã, Ela usou porra. Toda a lã pra fazer o cachecol. Caralho. Tipo, ficou com 4 metros. E qual era o ponto? Nas primeiras temporadas, o cachecol, ele era mais feliz. Ele tinha cores mais vívidas. Quando mudaram o produtor, as cores passaram a ser mais sombrias, né? Porque também o doutor tava passando por uma fase mais difícil e tudo mais. Teve essa mudança. E então, vamos lá, meu querido Arthur Antunes Ghost Turbo, meu companheiro, meu companheiro, meu amigo, meu colega. Só falta o amante também, né? Isso deve ser mais tarde. Explique pra gente quem é o K9. K9 é um cachorro. Cachorro de metal. Pronto, vamos pro próximo. Tanto que quando ele aparece, eu acho que quem que era companheiro era a Rose, fala assim, nossa, mas ele tem cara dos anos 60, né? Aí o Décio fala, não, mas isso aí no futuro é moda, cachorro quadrado assim de metal. Exatamente, porque ele foi criado na época 5000, no ano 5000 pelo professor Mario, é. Né, na época, no clássico. O irmão do professor Mario é o Luídios. Nossa! Olha, som da bateria aqui, galera, nesse momento. Caraca, maluco. Inclusive, a Sarah Jane foi companheira do quarto, doutor? Foi companheira do quarto e ficou famosa por causa do quarto. Foi protagonista da Sarah Jane Adventures e o K9 tá nela lá também. Sim. Tá com ela. Porque o que acontece? O doutor deixa o K9 aos cuidados dela. Grande, né? K9. É, tanto que quando ela voltou, não apareceu o K9. Sim, eles trazem o K9 durante um episódio. O sinal é muito bom o episódio também. Então, passando adiante, nós temos a outro ícone importantíssimo, tanto no final da última, no último episódio da última temporada, quanto na criação do nosso querido Matt Smith. Por favor, Sage, explique pra nós o que é a bow tie. É aquela gravata borboleta. O décimo primeiro doutor acha muito legal, né? Cara, que legal uma gravata borboleta. Você mostra pra todo mundo lá. Não é legal. Pô, vocês não gostam, né? Assim, nem o décimo não gosta. Exatamente, o décimo não gosta. E o legal é que pra ele, bow ties are cool, right? E tipo, a Amy Pond odeia essa gravata borboleta dele. A River Song também odeia. A River Song também, né? Não faz sentido. A River Song tá sempre ajeitando ela, porque ele gosta. Não, ela tá ajeitando porque tem aquilo que a gente não pode falar, porque seria um spoiler gigantesco. Spoilers. Seguindo em frente, outro item icônico do nosso querido doutor Matt Smith, que é o Fez. Fez incoming! Pra quem não sabe, Fez é aquele chapeuzinho de árabe, vermelhinho, que o carinha do Habibs usa, tem um negocinho pretinho. Que ele joga no Vortex do Tempo. Que é outra coisa, é maneiro o Fez? Não, não é maneiro. Ah, mas é, sempre que ele vê um Fez, ele tem que pegar, não importa. Onde quer que seja o Fez, se ele vê um Fez, ele... Opa. O Matt Smith escolheu o Fez e realmente gostou muito de usar ele. Gostou muito. O que aconteceu? Ele falou que queria usar o Fez durante a sexta temporada toda. E o Steve Moffat chegou e falou... É melhor destruir isso antes que essa ideia fosse pra frente. Então ele destrói o Fez do Matt Smith, mas ele sempre dá um jeito de achar o Fez novamente. Ah, mas ele volta no especial de... Sim, então, como eu falei, ele sempre dá um jeitinho de pegar o Fez de novo, né? Como ele fala, Fez are cubes. Ou ele arranja um Fez em algum lugar, né? Tipo, teve uma... Acho que a primeira vez que ele ficou maníaco por esse Fez foi no... Aquele episódio que ele ia sair da caixa do museu, né? É, isso. Acho que é o nome dele. É Pandorica Opens. É, isso mesmo. Então, seguindo em frente, meu querido dragão dourado, o item mais importante do doutor. Eu quero que você explique com tesão. O item mais roubado do doutor, porra. Exatamente, que não funciona em madeira, a não ser que esteja um cálculo de gerações. Mas, por favor, explique pra nós o que é a Sonic Screwdriver. A Sonic Screwdriver é o item mais básico do doutor, basicamente. Acho que tá desde a série clássica. Sim. Sempre tem um modelo diferente, acho que começou a partir do terceiro, do quarto doutor, eu não lembro. É o, vamos dizer, é o Greg te faz tudo do doutor, entendeu? Se ele precisa abrir uma porta, destravar um sistema elétrico, fazer, ele usa simplesmente a Sonic Screwdriver, entendeu? Tudo, tudo ele usa. Só não funciona em madeira. Só não funciona em madeira. Isso é uma limitação da série clássica, né? Que eles colocaram. Uma coisa muito legal é que ele sempre aponta o Screwdriver pros inimigos tentando intimidar eles. E tipo, a River Song e o John Hurt sempre ficam brincando com isso. Você tá com um Screwdriver? O que você vai fazer com eles? É, entortá-los até a morte? Sei lá. É, ele não se liga que a screwdriver não serve pra machucar as pessoas, né? Gente, ela é uma chave de fenda sônica, pô. Exatamente, então... Que tipo, não desaparafusa nada, né, não, cara? Não, não, não. Não, esse é o problema, né, cara? Tipo, ou não funciona em madeira, não desaparafusa nada, mas ela é um item muito forte. Ela me parece uma espécie de ferramenta que... Com o poder da mente, você pode rearrumar átomos. E tanto que, inclusive, ele pode utilizar, ele utiliza em alguns episódios em caso de medicina, de curar pessoas, esse tipo não, de coisa. Ele não usa pra curar, ele pra fazer diagnóstico. Sim, escanear, diagnóstico, hackear sistemas, abrir fechaduras e tal. Cara, é tudo. É um recurso, cara, que é muito roubado pros roteiristas. Pô, eu tenho uma Sonic Screwdriver. Porque facilita muito qualquer situação problemática. Sim, qualquer coisa que envolva tecnologia. Qualquer problema, Sonic Screwdriver. Sonic Screwdriver. Sonic Screwdriver. Pronto. É, exatamente. O doutor perdeu o Sonic Screwdriver. Fudeu. Ih, caramba. E tem uma cena bem engraçada, né? No especial de 50 anos. Que eles têm esse Sonic Screwdriver e falam: que vamos supor que a gente não explode essa parede, é de madeira, mas se a gente fizer o cálculo em vários anos, aí quando vê a porta tá aberta. Cara, isso é muito bom, velho. Ou quando aparece o Matt Smith e o David Chase na primeira vez, o Matt Smith, o meu é maior, olha só, tá vendo? O meu é maior, é, exatamente. Porque ela também muda, né, de doutor, a tarde gera um Sonic Screwdriver pro não, doutor na diferente. Verdade, o doutor, ele recria que Sonic Screwdriver é seu Ghost DP. Mas com o mesmo software, é. Mas a hardware é diferente. É o mesmo software e carcaças diferentes. É. Sendo que ele só trocou a screwdriver no, do décimo pro décimo primeiro porque ela quebrou, né, durante no final. Então ele precisou de uma nova. Seguindo em frente, meu querido Ederson, papel psíquico. Vamos falar então do negócio mais roubado logo atrás da Sonic Screwdriver, né? Que qualquer pessoa que não seja um médium, um Esper. Alguém com uma capacidade psíquica. Ou que não seja treinado. Você não for um Shakespeare. Você não pode interpretar o papel. Se você não for um gênio. Você vai ver exatamente o que o doutor quer que você veja naquele papel. Então, deve ser muito útil. Na verdade, você vê aquilo que você quer ver naquele papel, né? Diferente. É, mas também, né, o doutor sempre fala, nós somos isso aqui, né? Exatamente, tal coisa. É aí a pessoa já sabe o que quer, então ela olha pro papel, então ela vê exatamente o que ela precisa ver. Exatamente. É como se o doutor condicionasse a pessoa a pensar naquilo. E esse papel também serve pra enviar mensagens durante o tempo e o espaço. Também. Sim, também. A River Song usa bastante. Extremamente muito útil. É o celular do doutor, né? É, mais ou menos. Mas eles começaram a usar o celular da cabine do doutor por alguma razão, né? Pra não deixar só pendurado lá no telefone. Se não me engano, teve alguma das temporadas que falava que aquele telefone não funcionava. No You Are My Mommy... Aquele episódio que ele falava que o telefone não funcionava, mas no episódio You Are My Mommy, o menino consegue tocar lá o telefone do Doc. Sim. Aí falar, mas esse telefone não devia funcionar? Are you my mommy? Mommy! Are you my mommy? Are you my mommy? Mommy! Então, seguindo em frente, pra gente finalizar, vamos falar do especial de 50 anos do Doutor. A gente já comentou um pouco aqui dos doutores, a gente já comentou um pouco dos itens, a gente já comentou da simbologia, dos companions, dos vilões. A gente já falou um pouco também dos 50 anos. Pra finalizar tudo, vamos falar como foi o especial de 50 anos pra cada um de nós. O que vimos, o que achamos e o que poderia ter sido. Então, por favor, Seiji, o que você achou do especial de 50 anos? especial chamado The Day of the Doctor. Cara, eu tava empolgadíssimo pra assistir esse episódio, né? Porque eu tinha terminado há pouco tempo o Doctor Who, cara, acho que um mês antes, né? Então assim, cara, que legal, o Doctor Who muito foda, eu tava num hype desgraçado, né? E aí teve esse episódio, cara, fantástico, né? Ainda mais você apresentou dois doutores, que é que o povo gosta pra caramba, né? Matt Smith e o David Tennant, os dois juntos. Juntos? Cara, ainda ficou todo aquele hype, né? De que vai vir no Brasil e tal, vai passar no cinema, Cinemark, e vai ter toda aquela propaganda. É, cheguei a conversar com um cara que ele é o gerente do Cinemark lá de Goiânia, lá do shopping, acho que é Caminho das Águas. E eles falaram que tiveram um especial uma semana antes. Ele pegou e assistiu pra ver se o áudio não tava desincronizado. Eu fiquei com inveja do caralho, velho. Caramba! Mas eu tava acompanhando toda a movimentação no Twitter, assim, o Cinemark disponibilizou pouquíssimas salas, né? Aí o pessoal falou assim, disponibiliza mais, Cinemark, disponibiliza mais, cara. E ela ouviu todo mundo ali, né? Ela liberou mais salas. Liberou mais salas, inclusive a sala que tava lá, ela, pelo menos lá em Goiânia, ela disponibilizou uma sala que era o dobro do tamanho. Então, nisso aí, eles ficaram de parabéns, né? Foi muito foda aqui no Brasil. Não, e não só isso, né, cara? Disponibilizava, lotava, no mesmo dia. Cara, isso é legal pra ver o poder de um fandom, né? De um fandom, assim, que não é tão conhecido assim no Brasil, que é Doctor Who, né? Porque, assim, Doctor Who é conhecido no mundo, mas não é todo mundo que viu, né, também, né? Por favor, né? É só passar na cultura. Passou na cultura, mas não é todo mundo também que vai ficar vendo cultura, né? Por exemplo, né? Tem na Netflix também, mas não é todo mundo que também tá vendo Netflix também, né? E, assim, muito conhecido no mundo, mas a força do fandom não é... Parecia meio desprezível. O Cinemark que subestimou a força, né, do fandom do Doctor Who, cara, e viu que deu. Né? Por isso que eu achei legal, cara, ver todo esse hype desgraçado. E o episódio foi fantástico, cara. Doctor Who, muito bom. Pra quem foi é fã da série, adorou muito mesmo. Cara, eu achei foda demais. Eu já tava muito hypado desde aquele último episódio que mostrava John Hurt as Doctor. Eu falei, caralho. Aí eu fui ver o que o cara já tinha feito. O cara é um puta ator. E foi o dia do doutor também. Todo mundo que estava falando qualquer coisa, menos o Day of the Doctor no Facebook, estava errado. A única coisa que tinha pra falar no dia do doutor era sobre Doctor Who. Não tinha... É o dia do doutor, porra. Acontece uma vez... Não tem mais nada pra falar, concordo. É. Com então, certeza. Sensacional que lá, os dois doutores interagindo, muito bom. Principalmente aquela parte do começo lá, que um fica caçoando do outro. Eles ficam também, até o John Hurt falando, nossa, o que eu vou virar aqui? Olha o que eu cara, virei, né? O cara que usa terno com tênis. E o outro que usa uma gravata borboleta. Então, a interação entre os três lá foi muito foda. E é isso aí, cara. Foi excelente. Eu adorei aquele especial. Demais. Nossa, eu achei que foi muito bom, porque mostrou que, eventualmente, o doutor, ele descobriu um jeito, né, de evitar a destruição da própria espécie, né? Dos galifreinianos, por assim dizer, dos Time Lords. Como eu comentei no começo do cast, né? Eu achei, assim, uma das partes mais incríveis foi o War Doctor, né? O John Hurt, ele interagindo com as suas versões no futuro. Ele falou, meu, eu vou me tornar isso, né? Com isso, né? Ele ficou totalmente indignado. Aí, no final, quando ele finalmente toma a decisão e a Billie Piper pergunta pra ele, né? Então, você já decidiu? Sim. Ele fala, até ele fala assim, que se ele pudesse tornar realmente um desses dois, né? Viria a se tornar um desses dois, ele estava feliz com isso, porque era uma pessoa que salvava, né, os outros, não tentava resolver tudo na violência. Cara, quando aparece os 12 doutores... Nossa, velho, eu tenho essa camisa, maluco. Cara, nossa, essa é foda. Gallifrey falls no more. Caraca, eu tenho essa camisa, maluco. Não, e quando apareceu antes o Peter Capaldi falando All 13! All 13! Cara, que caraca. Foda aquela cena, viu? Nossa, muito bom, não, velho. Não apareceu ele, apareceu só os olhos. A voz dele, os olhos e a mão dele. Exatamente. Né? Caraca, velho. Muito foda. Cara, foi um roteiro especial, cara. Foi muito bom. Muita gente tava até xingando o Moffat. Todo mundo que xingava o Moffat se arrependeu, mordeu a língua nesse episódio. E, cara, o único meu arrependimento desse episódio é não ter podido assistir no cinema. Eu também. Tentei durante 3 dias, eu tentei comprar o ingresso no cinema, não consegui. Entendeu? O site dava pau direto, liberou uma sala, eu fui tentar comprar. a sala tava vazia, só que o sistema tava dando pau direto. Não consegui nem ir no shopping pra falar. Quando fui ver, já tava lotada a sala, eles não iam disponibilizar mais. E, cara, foi um episódio que quando eu assisti, nossa, que episódio incrível, velho. O roteiro tão bem acertado. Eles reaproveitaram um gag que apareceu em 5 minutos de um episódio da terceira temporada. Exatamente. Na verdade, esse especial de 50 anos, ele tem um plot que começou desde 2005. Porque antes, né, no, ele não falava nada sobre essa guerra. Inclusive, na série clássica, o Doutor interagia com os Time Lords. Ele não tinha trancado eles, nem nada. Aí depois mostra... ele não tinha sido banido. Depois mostra que o nono lá, ele já tá meio amargurado, os outros também. Então, ele fala assim, cara, o que aconteceu nessa Guerra do Tempo aí? O que aconteceu? E esse especial finalmente mostra o que aconteceu, Nene. Mas foi um roteiro tão bem cuidadoso, pra quem assistiu a série, que não tem como não gostar. Principalmente se você já assiste Doctor Who há muito tempo. Eu achei, velho, o especial de 50 anos incrível. Eu tinha acabado, eu acho que, de revisar a última temporada. E eu consegui comprar o ingresso, fui eu e um pessoal. A gente foi ver, cara, que episódio fantástico, velho. Cada cena bem... A introdução já foi muito fantástica, quando eles botaram o Strax lá. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Foi muito boa a utilização dele. Assim como a interpretação entre os doutores, as explicações que eles deram, os pontos que eles conectaram. Cara, ficou muito bom. É fantástico. Fantástico o especial de 50 anos. E que não foi só o filme, né? O filme de 50 anos. Foi o Day of the Doctor, The Night of the Doctor, Adventure in Space and Time. Eles tiveram também outras mini-episódios mostrando a queda de Gallifrey. Cara, foi incrível, muito bom mesmo. Também teve uma coisa aí, parece que teve uma empresa aí de TV por assinatura que liberou o sinal da BBC pra todo mundo. O pessoal assistiu. Sim, especial... a NET liberou o sinal da BBC. Da BBC One HD. Exatamente. Poxa, merda de NET, eu não sabia disso. Nossa, eu tinha NET na época, sim, pra assistir, caralho! Liberou vamos jogar da sacada. Eu cancelava a NET. Não, na verdade, eles liberaram um canal de graça pra todo mundo nesse dia. Mesmo quem não tinha, tava com o canal liberado. Ela fez isso, sim. Pera, deixa eu me jogar aqui na sacada do meu apartamento aqui, porque, meu, eu não sabia disso. Putz, eu tava com a televisão do meu lado. Tava do meu lado. Ah! Que tristeza. Então, se ferrar! Que tristeza. Isso? I was sure when I came in here. There is no other way. You've seen the men you will become. Those men? Extraordinary. They were you? No. They are the doctor. You're the doctor too? No. Great men are forged in fire. It is the privilege of lesser men to light the flame. The cost. You know the sound the TARDIS makes? That wheezing, groaning. That sound brings hope wherever it goes. Yes. Yes, I like to think it does. To anyone who hears it, Doctor. Anyone. However lost, even you. Então, pra gente finalizar esse podcast que tá incrível, bastante informação, bastante conteúdo. Eu espero que a gente não tenha assustado vocês com a nossa fanboyzice, mas a série é boa, dê uma chance pra ela. Com certeza. Abstraia. Você gosta de ficção científica aí? Se você, tipo, sei lá, você gosta de Battlestar Galactica ou Star Trek, eu acho que é um tipo de série que você vai gostar. Ela tem uns episódios fechadinhos, você pode assistir, mas também tem um plot da temporada também. Então eu acho que vocês vão curtir. Então, considerações finais desse querido podcast. Olha, Doctor Who é uma série fantástica, todo mundo tem que assistir. Ela é melhor do que um monte de filme que tem aí, cara, na boa. Porra, cada episódio é fantástico. E tem muito aquela parte lá de... Você pensa muito em metafísica, existência, decisões, tem que tomar ou não, cara. Eu recomendo muito essa série. E um episódio, cara... Eu já falei que eu gosto muito daquele episódio do da Pompeia, né? Mas eu vou querer falar agora do Rings of Akaten. Cara, que episódio bonito, a música muito legal e aquele discurso muito legal do doutor também, viu? Que eu acho que vocês têm que ver, cara, esse daí. Nem se for aquele, um pequeno trecho no YouTube, cara, mas é muito bom pra você ver. Eu acho que Doctor Who, ele faz o melhor que uma ficção científica pode fazer, que é, primeiro, ele tem um equilíbrio ali de humor e ação e ficção científica, mas ele mostra também, usando plots futurísticos e até de passado, filosofia sobre a nossa própria vida. Até como eu tava falando anteriormente dos Daleks. Os Daleks são bem parecidos com filosofias que existem, como filosofias nazistas. E também os Cybermen, que eles são parecidos com vários tipos de filosofias que... Eles preferem convencer as pessoas a pensarem como eles do que aceitar as diferenças. Então eu acho que Doctor Who é muito foda, né, nesse sentido. Tem vários escritores britânicos que também escreveram lá, entre eles Douglas Adams, Neil Gaiman. E esses são os escritores assim, mais famosos da literatura. Então, enfim, eu acho que Doctor Who, eu até falo pra todo mundo, assista a série de 2005, mas tenta assistir até pelo menos o terceiro episódio, porque eu particularmente não gosto muito do primeiro e também acho o segundo mais ou menos, eu comecei a gostar a partir do terceiro. E se você quer saber assim, um episódio pra você assistir, pra você ter ideia do que é Doctor Who, acho que eu recomendo o especial de Natal do 11º, é aquele lá que eles fazem o conto de Natal futurístico. Ah, legal. Aqueles, os peixes flutuantes, é, né? Dos peixes que voam. A carruagem de tubarão, cara. Esse episódio, eu gosto desse episódio porque... Primeiro que você não precisa exatamente saber toda a cronologia do Doctor Who antes. Ele te introduz ali o personagem e te introduz uma trama que você... Primeira vez que se você estiver assistindo a série, eu acho que você vai conseguir aproveitar aquele especial. Então, eu recomendo esse especial aí. Aqui, ó. O nome do episódio, mano. A Christmas Carol, um conto de Natal. Considerações finais, eu digo que Doctor Who é uma série que deve ser vista... Toda certeza, todo mundo tinha que ver essa série. Principalmente pelo fato de que os escritores, como o Ghost Turbo falou, mudam. Sempre tem roteirista novo, sempre tem convidado e tal. E eles sempre puxam vários pedacinhos, assim, coisinhas bobas, às vezes, que passa de um outro episódio antigo. Eles puxam os episódios mais recentes e você vê, nossa, ele se lembra disso, ele tá fazendo referência disso. É genial, como... Eles sempre reaproveitam esses elementos, assim, então eles estão sempre dando esse ciclo. Eu acho que é uma série genial. Eu vou deixar meu lado meio fanboy falar aqui por mim agora, mas eu recomendo ver, acho que o episódio é a esposa do doutor, né? The Doctor's Wife, é. The Doctor's Wife, que é quando a TARDIS, ela ganha uma forma física e ela interage com o doutor, assim. Eu acho que esse episódio é sensacional, porque acho que é a primeira vez, assim, que... Nossa, não posso dar spoiler, mas a cena do final do episódio, quando o doutor, a TARDIS, olha esse ponto, fala, tem uma coisa que eu sempre quis te dizer. Aí ela fala assim, imagina, nossa, ela vai falar um negócio tudo complicado, ela fala um negócio tão simples, eu falo, eu fiquei sem palavras, é excepcional esse episódio, eu recomendo de coração que todo mundo veja. Episódio escrito pelo Neil Gaiman, sensacional. Cara, Doctor Who é a série que não precisa gostar de ficção científica, cara, você gosta de uma boa história, você assiste Doctor Who. Entendeu? Porque não é só ficção científica, ele é muito bem escrito. O roteiro tem pouquíssimo. Se tem furo, eles são pouquíssimos. E geralmente é justificável pela questão do espaço-tempo. Mas isso não fica uma coisa complexa. E só quem é nerdão, fã de Stephen Hawking vai entender. Não. Qualquer um consegue entender. Meu pai, que só gosta de filme de policial, ele conseguia sentar e assistir comigo alguns episódios tranquilamente, entendeu? E um episódio que eu recomendo, que eu vou recomendar algo que eu achei muito legal, muito engraçado, foi o primeiro episódio da quarta temporada, que é o Partners in Crime. Já sei. Entendeu? Que é o que a Dona Noble volta. Ela que é no primeiro da segunda, ela recusou ser parceira, ser companion do doutor. Aí ela se arrepende e tenta voltar. Só que o episódio é o mais engraçado possível. A parte que eles se encontram, que eles teriam que ser stealth pra observar uma reunião. E o pessoal, todo mundo vê que eles estão lá, tá ligado? Que eles ficam fazendo gestos nas janelas, um pra janela do outro, conversando. Muito bom, muito bom. Era muito legal, cara. E esse episódio é extremamente divertido. E um outro que eu também gosto bastante é o The Next Doctor. Next Doctor não, The Older Doctor. Deixa eu ver. É The Next Doctor. The Next Doctor. Que é o especial da quarta temporada que um cara acha que é o doutor. Ah, já sei. Muito bom esse episódio. Muito legal. Concordo. Também. Ele meio que se veste como aquele doutor loiro, acho que é o quinto, né? Ele meio que se veste parecido. É, o quinto doutor. Eles têm uma aparência parecida, assim. E o Tennant, ele tenta, ele acha, finalmente ele conseguiu encontrar outro doutor, entendeu? E ele fica tentando conversar com ele, aí ele descobre o que aconteceu com essa pessoa, que é muito spoiler se eu falar, e é uma das partes mais divertidas de você entender esse episódio. Então, assistam Doctor Who, deem seu feedback nos comentários. E pra mim, o episódio que eu mais recomendaria pra vocês seria o Silent Will Fall, que é o primeiro episódio The Dark Side of the Moon, e o primeiro e o segundo episódio da segunda parte do Matt Smith. Então é um episódio que eu recomendo, um dos meus episódios favoritos. Muito obrigado por o Wether estar aqui, Dragão Dourado, o Ghost Turbo, muito obrigado por ter participado. Prazer é meu. Podem fazer seus jabás, suas propagandas agora, Dragão Dourado. Então, pra quem gostou de me ouvir falar baboseira aqui, é só acessar o OmegaCast.com ou OmegaStation.com.br, que a gente tem nosso próprio podcast lá, parceiraço aqui do Projeto X, que é o OmegaCast. Oiê. Exatamente. Ele tá sempre no... Ouçam lá. E leiam as matérias sobre cultura japonesa e etc, etc, etc, etc. Então, pra quem quiser, OmegaCast, link na descrição do post. Ghost Turbo, sua propaganda, seu jabá. É isso aí, legcast.com.br. Lá a gente é um site lá que tem um bocado de coisa. Primeiro a gente começou com um podcast lá, o Legcast, que é um podcast de variedades, que é assim, mais ou menos do estilo aqui do Projeto X. E a gente também tem o Fraseologia, que a gente analisa uma frase aí, uma frase polêmica que a gente analisa, um podcast de 10 minutinhos. Tem também nosso canal do YouTube e nosso site lá também, que tem matérias escritas. Então é um site que você pode aproveitar ele de várias formas. Escolha o que você preferir. Então, livecast.com.br. Delícia, cara. Da forma que eu quiser. Caraca. Que coisa. É Tessan, por favor. Sua propaganda, seu jabá. Acesse lá o Level 1 Podcast. E de vez em quando nós temos casts por lá. De vez em quando eu me lembro de escrever, eu posto umas matérias aqui e ali. Eu já escrevi algumas, mas, bom, tive tão pouco feedback de volta aqui. Ah, mas é comum, cara. É muito comum. Ah, normal, eu te entendo. Eu te entendo. Super normal, eu te entendo. Que deu uma desanimada. Não, não. Então, assim, relaxa, todos te entendemos. Não desanima, não. É assim mesmo. A vida é assim mesmo. Eles olham e não comentam. Então, acessem lá e vejam. E, bom, caso um dia o Projeto X Podcast queira contratar meus serviços, quem sabe eu não escreva matérias pra eles. Mas, de qualquer forma, até lá. Nós estamos aí no Level 1 Podcast. E até mais, galera. Deixa o contrato do serviço aí, mas ele paga com sexo. Eu pago com corpo. Fala isso então, com o bug, cara. É mais ou menos isso, né? Seja, quer fazer jabá? Não, obrigado. Não quer não? Então, eu mando um abraço, obrigado por escutar. Comente, diga o que você acha de Doctor Who, diga o que você pensa que é Doctor Who, preconceito ou não, se você já assistiu, se você tá assistindo, se você vai começar a assistir. Visite nosso parceiro, o OmegaCast, o Level 1 Podcast, assim como o LegCast. E muito obrigado, até a próxima. Falou, galera. Tchau. Thank you. estamos aqui em mais um Caixa de Entrada do Projeto X Podcast. Caixa de Entrada referente ao Projeto X Podcast 78, e essa apresentação está muito formal. Aqui do meu lado tá o Teixe, olha aí, direto da Terra do Calor. Tipo, fora aquela participação meia boca lá no Clichê de Podcast, a gente tá gravando alguma coisa depois de que 2-3 anos. Cara, faz muito tempo que eu não gravo com você, Teixe. E cara, deu muita coisa errada, né, velho? Tipo, sem contar atrasar, os dois estão gripados. Cara, é, não que a gente não esteja hoje, mas deu muita coisa errada. Deu muita coisa errada. Mas falando das coisas certas aí, Teixe, o cara que não quer errar e quer chegar no Projeto X Podcast, ele pode acessar a gente em qual endereço? www.projetoxpodcast.com.br. E o cara que deixou o correio? Ele vai mandar um e-mail pra gente com? contato@projetoxpodcast.com.br. O cara que é descolado nas redes sociais tem duas escolhas aí. Ele tem o facebook.com/projetoxpodcast e o Twitter, que é o @projetoxpodcast. Muito legal. E isso é uma informação maneira, pros descolados a gente tem um grupo que não é secreto. Que era secreto pra mim há um tempo atrás. Mas é um grupo e o grupo sempre é legal, né? Que é o facebook.com/projetos.x.podcast. Dê uma olhada lá que de vez em quando rola zoeira com a gente. Bom, o momento dos e-mails aqui é muito, muito esperado, né? Muito preciso, mas a gente tem que sempre mandar um salve aí pros nossos parceiros, né, Teixe? Exatamente. A gente tem a NParty, o DollarsCast, o Otaku Company, o LegCast, o Otaku Crazy, o Mini Clouds, o Level 1, o OmegaCast, o OtakologiaCast, o Confi Unlocked, o Clamp Project, o Coletivo Cult e o Cast Wars. Raul! Mas é isso aí, tudo tranquilo. Mas e aqui então a gente tem um único recado, mas a gente vai deixar ele pro final, porque as coisas do final são legais. São melhores. Tipo a Bíblia, o Apocalipse. Caraca, tipo spoiler. Bom, semana passada a gente teve o cast, né, sobre Nodame Cantavam, uma obra que o pessoal fez questão de tentar fazer a gente não achar que é parecido com Shihaya. Eu briguei com ele e falei, caraca, vocês estão falando isso do Shihaya Furu, só que com música clássica agora. A gente teve aqui um retorno bem legal pelos e-mails, então, né? A gente vai dar uma ledinha. Eu tô tão motivado que eu vou até começar, Teixe. Eu vou ler o e-mail do Lucas Cachone aqui. Pô, figurinha carimbada. Você vai ler porque o menor ou porque você tá motivado mesmo? Não, eu tô motivado, eu tô beleza, cara. I'm motivated. Abri até a janela aqui pra entrar um som. Caraca! Vamos lá. Então vamos lá, do Lucas Cachone, todo mundo conhece, todo mundo agradece. Beleza, galera, Cachone aqui. Olha, já não precisa nem de apresentação porque o cara já é de casa já. Ele já tem. É tipo na sala de aula, que o cara já tem, tipo, a cadeira dele mesmo, não tem. Caraca, tipo a cadeira. Não mexe naquela cadeira não, que é do Cachone. O barzinho, né, quando a galera já tem a preferencial, a gente manja. Mas ele fala aqui, né, podcast de Nodame foi muito legal, trouxe várias recordações da obra e momentos muito divertidos. Me permitam colocar o monóculo. Foi graças a... Agora porque... tem que falar igual o senhor com o monóculo. Boa ideia, foi graças a Nodame que me interessei por música clássica e passei a assistir domingos num programa da TV Cultura e outro no Canal Brasil, apresentado pelo Arthur Távola, somente sobre música clássica. Ho, ho, ho. Hoje tem ao menos alguns movimentos, né? Hoje tem ao menos algum movimento na minha playlist. A Fer comentou que terminou o anime com vontade de assistir uma orquestra e eu não só tive vontade, como fui ver. Olha aí, recomendo muito que quem tiver a oportunidade faça. É uma experiência muito diferente e agradável. Pronto, acaba o momento monóculo. Chute da semana? Será? As dicas só podem indicar uma coisa na minha coleção. Mas tão cedo assim? Achei que iria demorar até agosto, pelo menos. Bom, meu chute será num formato diferente. Tome esse link como resposta. Olha aí, totalmente dinâmico e a gente não abriu o link antes. Eu abri porque é o main theme do Doctor Who. Ah, olha aí, editor. Ah, não, é melhor ainda. É a introdução. É a introdução do Peter Capaldi, o novo doutor. Ah, então eu já tô passando o link pro editor colocar na playlist. Não, sabe por quê? Porque pra contrabalancear só vai ter funk nessa. Pô. É funk satânico ou rock and roll cósmico demoníaco. Ah, olha aí, Doctor Who. Espero não quebrar a cara, mas não consigo pensar em nenhum outro chute. Falou e acertou. O Tenshi manja muito de Doctor Who, mais que eu, porque eu não sei nada. Então, era fácil. Cara, mas ele falou lá da orquestra, eu já tive a oportunidade de algumas vezes. Aí deu botar momento monóculo, eu já tive a oportunidade de ver algumas orquestras aqui em Recife, incluindo a Orquestra Sinfônica de Pernambuco. E eu fui convidado em uma delas. Porque eu tenho uma amiga que toca na orquestra. Ah, pô, é muito legal, né? Cara, é muito massa. E uma delas, eles fizeram tipo uma versão mais nerd. Eles tocaram temas de jogos e filmes. Ficou muito legal, cara. Tem. Nesse contexto aí, a gente teve bastante coisa. Aqui tem a própria Videogames Live, né? Que é pra galera escoladinha. Aí em São Paulo, né? Eu já vi. Maneiro, tá bem legal. Sem contar que, tipo, não é uma orquestra, mas tem muitos canais no YouTube que tocam, não? Tem aquela Lindsay Starling, tem aquela menina que toca no piano e no violino. A gente tem a maluca, né, do Dragonborn. Tem um pessoal bem legal. Várias coisas legais. Mas o Cachone, voltando ao Cachone aqui, ele mereceu os pontos da dica, mereceu a felicidade, mereceu palmas que o editor vai colocar ou não, porque ele foi o primeiro a acertar. Olha aí. Dr. Who, finalmente, ou tá cedo, não sei. A galera que manja vai dizer. Mas eu confio. Eu acho que a gente ainda demorou pra lançar, cara. Ah, então... É porque, tipo, eu acho que a gente devia ter lançado quando tava no hype do filme aqui, entendeu? Ah, é, não, verdade, né? Tá ligado? Mesmo tá assim, meio que atemporal, mas falar de tempo com o Dr. Who é outra viagem. Então, vamos pro próximo e-mail aí. O próximo e-mail da gente é do Black Star, já é conhecido aqui também. Quase toda a leitura de e-mail ele tá, né? Ele sempre tá... Não, e eu gosto muito, né, de poder reconhecer os ouvintes assim, né? A galera vira carimbada na caixa de entrada. Isso é muito maneiro. Exatamente. Eu falei até no cast que eu gosto bastante dos ouvintes, eu não sei quando eles são uns babacas. Mas... A gente tem que marcar alguma coisa com essa galera. Exatamente. Por exemplo, Black Star sempre manda e-mail, então é por isso que dá preferência pra... Quem eu tô sentindo falta que não manda mais e-mail é o Tono, né? Mas ele comenta ainda bastante nos podcasts. Mas vamos lá. Yo Nandabu Contabile é um anime que me recomendaram há uns 3 anos atrás no chat VIP do FS. O que mais me chamou a atenção no anime é que me fez ver até o fim foi o fato dele ser sobre música clássica, gênero musical que eu adoro. Caraca, eu também adoro. Olha aí. Até que já fui em algumas orquestras. Quando comecei a ver o anime, foi amor à primeira vista. Oh, eu já comecei a ver algumas orquestras. Lololó. Como eu já conheci... Cara, não tem como falar desse anime e não botar o monóculo, tá ligado? Ele não, tipo, é um anime que só acerta uma high society do pessoal geek, nerd, tá ligado? É engraçado, né? Mas é bom, é importante. Como eu já conhecia todas as músicas tocadas no... Não foi difícil perceber os erros que o Shihaki comentava. Ano passado baixei o dorama e depois de ver o primeiro episódio, meu PC estragou e eu perdi todos os episódios. Até hoje não tive coragem de baixar de novo. Como assim, cara? A torrent tá aí pra isso. Antes de ver Nandami... Como assim? Não tem no Netflix. Tem que ser por meios alternativos. Com certeza. Eu só via música clássica porque era um gênero que me agradava. Só depois de ver o anime que comecei a prestar mais atenção nas músicas e pensar no significado de cada uma. É porque muitas vezes elas contam uma história, né? Por exemplo... Pra quem quiser ver um filme muito bom sobre música clássica, sobre Amadeus Mozart. O nome do filme é Amadeus. O filme é muito bom. Um dos meus momentos favoritos foi quando Shihaki, né? Eu não falo japonês há muitos anos. Tocou Rachmaninoff. Mas o momento que mais... Caraca, tipo, tem que botar o monóculo. Reclamando alemão, mano, do japonês, maluco, mas tem um alemão aí, ó. Então, eu me afastei das linguagens orientais e fui mais para as linguagens europeias, tá ligado? Então, tipo, eu tô tendo aula de alemão e russo. Então, tipo, pô, maneiro, velho. Vodka e cerveja. Exatamente. Então, mas o momento que mais gostei foi o concerto do oboe. As dicas estão bem difíceis, eu tive que viajar para o futuro só para ver se... Olha aí, ele já sabe sobre o que seria o cast. Pelo visto, vai ser sobre Dr. Who, o médico da banda The Who. Depois dessa piadinha sem graça, vou até parar de escrever. Mas... Só por causa disso você não ganhou ponto. A pessoa... Eu bloqueei você da, da família. Não, é brincadeira, acertou, ganhou o pontinho, Black Star. Você é o segundo, então você ganha o ponto referente ao segundo, porque você viajou no tempo e por isso você foi o segundo, mas você viajou exatamente no tempo, você devia ter sido o primeiro. Você viajou pro futuro, não pro passado, então... Ou você viajou e pegou um trânsito temporal, ou você... Olha aí. Mas isso aí encontrou com o DeLorean no meio do caminho, né? Tipo, porra, que merda. Mas é muito maneiro, pô, valeu mesmo, Blackstar. E assim, é muito legal ver a galera se identificando, né, com música clássica, com esse movimento aí do rock. É porque eu acho que acontece, tipo, é muito difícil, geralmente o cara não gostar de uma música popular, mas tipo, música clássica tá na história da gente por anos, tá ligado? Exato, então, tipo, olha aí. É algo que uma pessoa, tipo, tem gente que não gosta, tá ligado? Acho que é uma porcaria, mas cara, é muito bom música clássica. E é que nem eles comentaram no cast, né? É muito maneiro quando, tipo, um meio de entretenimento aí reforça, não, ou ensina, né? Sim. Um tipo, por exemplo, às vezes você vê, né? Tipo, quando o cara bota um filme clássico e o cara bota um rap, tá ligado? Fica legal. Mas muitas vezes fica muito melhor quando o cara bota um filme futurístico, tipo Matrix, e você tem uma música clássica atrás, tá ligado? Num negócio que é muito massa. E o próximo e-mail é do Matheus Rafael. Olá, X-Casters. Olha ali, eu vou meter um sotaque aqui. Olá, X-Casters. My name is Matheus Rafael. I am student, sou estudante, tenho 16 anos e moro em tinha que ser em alemão, Marburg, tem que ser na Alemanha. Ih, caraca, eu só sei falar, eu nem lembro mais, acho que é... Itban Matheus Rafael, eu não sei como fala Matheus Rafael. Eu lembro Itban. Que, acho que IA é sim. E não é, IA guten, é sim, Itban é tipo eu sou, tá ligado? E Guten Tag é boa tarde, mas é, exatamente, é Guten Tag, Itban Matheus Rafael. Oh, legal, legal, caraca, o e-mail lá da terra antiga. Cara, foi, cara, da terra da cerveja. Bem, esse é o meu primeiro e-mail, comecei a escutar no episódio 77, não sei bem como funciona. No próximo episódio irei enviar um e-mail melhor, pois é um tema que eu conheço um pouco mais. Olha aí, já tá preparando a dica. Falando sobre o cast 78, eu nunca tinha ouvido falar de Nodame cantar... Nodame Contabilidade. Cabeça. Não cheguei a me interessar tanto assim, mas quem sabe no futuro reservarei um tempo para ver o anime. Olha aí, contabilidade é importante. Olha aí. Falando em tempo do cast em geral, já escutei alguns mais antigos e tenho que dizer que gostei muito do Projeto X. Olha aí, cara, a gente gosta muito dos ouvintes também. Que coisa. É, exatamente. Além de uma identificação da Alemanha, podem mandar cerveja pra gente. olha aí. Além de uma identificação com muitos dos participantes, vocês abordam temas muito diferentes / variados, que são de séries, animes, jogos, livros, HQs, dentre outras coisas. Tudo que eu gosto. Uma curiosidade aí, Matheus, a galera já chamou a gente do novo nerd, assim, a galera que tipo, não é tão velha e é nerd. Exatamente, que não fica tão presa, né, no passado, mas, tipo, gosta do passado, viveu, mas fica novo no futuro. E tem gente que não gosta, né, desse novo estilo. Tá, cara, se você não gosta, eu posso fazer. Mas uma coisa, antes de tudo, Matheus, você tem que mandar pra mim uma mensagem de como você mora na Alemanha. Porque, tipo, o Seiji já foi pra Alemanha, você já foi também, não foi, Rods? Não, eu fui pra Suíça. Olha. Suíça, né? Tipo, a mesma coisa. Tipo, eles falam alemão lá também, né? Sim, sim. Não são quatro idiomas, um negócio desse? São quais? Os dois principais é alemão e francês. Isso, é alemão, francês, inglês e eles têm outro, né? Sei lá, espanhol, português, italiano, né? Um negócio desse, né? Então, tipo, compartilha sua experiência na Alemanha com a gente, cara. Eu não sei se tem aqui, ainda tem aquela postagem do Sage lá na Alemanha? Tem, cara. Tem, né? Então, se você procurar, você pode achar lá o que ele escreveu. Como é o nome? Pô, é o 12 na Alemanha. Bom, a gente vai pedir para os nossos informantes passarem e a gente bota na postagem. Aê! Exatamente. Vamos lá. De acordo com as dicas, eu não tenho dúvida. Próximo cast é de... Não, como que é, Tente? Não, é... Tá bom. Olha aí, trilha sonora pra quê? Musiquinha de abertura. Pra quê? Doctor Se Who. Eu posso fazer isso gripado? Mas então, Doctor Who. Bom, mais uma que acertou. Mas incrível, que acertou. A gente tá sem pouco chute errado aí. Aí dá um PS rapidão. Acho que o Seiji facilitou nas dicas. Gostaria de recomendar um cast sobre a série Black Mirror, que está agora na segunda temporada e com a terceira confirmada. Cada temporada tem 3 episódios de 40 minutos. Ah, curtinho. Black Mirror é uma série inglesa que mostra o lado negro da tecnologia. Olha aí, sai. Olha aí. Não é uma série muito popular, mas é uma série muito boa. Oh, vou anotar, hein, cara. Eu curto uma tecnologia. Black... É o que? Ela é uma websérie? Não, série acho inglesa que... aqui, ele falou. Série inglesa? É. Caraca, eu nunca vi. E PS2, se precisar for meu nome no ranking que eu pretendo disputar a partir desse episódio, pode pôr meu nome como Matheus Rafael. Olha aí, here comes a new challenger. Here comes a new challenger. Curti. Here comes a new challenger. sabia. Matheus, mandou muito, cara. Abração. Mandou mano. Muito bom. E continue mandando e-mails, Rafael. Principalmente, como eu falei, mande um e-mail gigante da sua experiência na Alemanha. Pô. E a gente gosta de saber sobre a vida dos outros. Pelo menos eu gosto de saber da vida dos outros. Então, o próximo e-mail é do Rafael Taira. Bom, Rafael Taira também já é outro conhecido, sempre comentando nos podcasts. Só a galera de casa. Né? Só a galera de casa. Hoje a gente fez panelinha. Tipo... Caraca, já é o segundo cast que perco de bobeira por falta de alguma atenção. Vou colocar o dia no Google, a agenda para mandar e-mail para vocês. Olha aí. É, eu faço isso lá no trabalho, eu tive que programar um negócio no Excel para ficar mandando e-mail do que eu fazia todo dia, tá ligado? Sobre o carnaval, às vezes me deixa uma moleza muito grande. Preciso redescobrir como lidar com isso. Caraca, todo mundo, não é só você, cara. E caraca, tem um vídeo muito foda, que é tipo, deixaram a Skol por 69 centavos, velho. A galera tava se matando. Ah, malandro. Caraca, velho, tipo, sei lá, estavam batendo nas crianças já, tá ligado, pra pegar a cerveja. Então vamos lá. Será que o Cabeça possui uma autocobrança muito grande, por isso ele se irrita muito? Não, não, o Cabeça, ele só tem uma cabeça muito grande, é por isso que eu chamo ele de pescoço. É isso aí, trocadilho. Saleiro, chave de fenda e azul. Acho que vai ser um podcast sobre Arquivo X. Doctor Who. Oh, ele conseguiu errar a primeira dica. Moisés. Não consegue, né? Ele conseguiu. Mas no segundo chute ele acertou. Pô, né? Acho que já deu essa parada que... antes com mais calma. Tem que chutar primeiro, que tem mais a ver, cara. Mas tá bom, quase acertou, vai ganhar seus pontinhos respectivos também. Vai ganhar meio ponto. Mas, pô, valeu, valeu, Taira. E, valeu, cara, Taira, como sempre. Tem que ver essa agenda aí. Exatamente. E o próximo e-mail aqui é o e-mail do Daniel, ele já apareceu por aqui também, né? Exatamente. Olá, galera do Projeto X, sou o Daniel, tenho 28 anos, sou de São Vicente SP. Cara, ele é podcast, por isso que ele mandou tudo certinho. Exatamente, por isso que ele mandou e membro do CaminoCast, podcast especializado em Star Wars, do site castwars.com. Ele já apareceu aqui várias vezes e é um cast muito legal de Star Wars. Gostei do... Correndo aqui, né? Gostei do cast, mas como não assisti esse anime, não tenho nada a acrescentar. Então vou direto para as dicas. Acho que será o cast sobre a série mais superestimada do mundo. Opa, olha aí. Doctor Who. Dica: Saleiro, um dos inimigos mais conhecidos do Dr. Sons Daleks, que tem estranha forma de saleiros. Chave de fenda, Dr. Who, mas chave de fenda, Sônica no seriado. E azul é a cor das tardes. Nave, máquina do tempo, caso ser ciente, qualquer coisa. Só isso, um forte abraço, tchau. Tchau. É isso aí, Daniel mandou muito, ganhou seus pontinhos da dicas. Acessem o Cast Wars pra quem curte Star Wars. E a gente tá correndo porque a leitura de e-mails tem que ficar. Exatamente. O próximo e-mail, o penúltimo e-mail dessa leitura de e-mails é do Tailana Anacleto. Anacleto? Caraca, eu sempre pego os nomes legais. Fala aí, pessoal do Projeto X. Bom, eu estou aqui apenas para falar que conheci o site de vocês essa semana. Olha aí, mais um. Olha, bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo ao Projeto X. Ganhou! Welcome! Eu já estou curtindo bastante. Baixei vários podcasts sobre temas que eu gosto, como Pokémon, Code Geass, Digimon, Kingdom Hearts, Full Metal Alchemist, etc. E agora eu pretendo acompanhar semanalmente. Olha aí. Falei, mandou bem. Eu escuto os casts no ônibus, no meu trajeto de casa para trabalho e faculdade, e devo lhe agradecer pelas horas e horas de diversão que estou tendo. Ainda não gravei o nome dos participantes, mas maldito seja nos comentários no podcast de Pokémon Parte 1, que eu torci o pulso imitando o Coffin. Como diabos alguém imita um Coffin, Coffin? É estranho. Exatamente. E outro que levou um confusion do amigo e acertou a própria testa com o joelho. Caraca! Graças a vocês eu tive uma crise de riso no ônibus e muita gente ficou me olhando como se eu fosse maluco. E acontece isso comigo também. Normal, cara. Acontece no trabalho. Eu apresentei chato quando isso acontece, quando a gente tá no ônibus. É isso, galera. Um grande abraço a vocês e espero ansiosamente pelo próximo podcast. Não esquece de buscar as dicas, o Tailan, pra você ganhar seus pontinhos e ganhar o prêmio no final do ano. Isso, e principalmente agora, que a gente tem um novo páreo, o Matheus Rafael tá aí. Exatamente, falou que olha vai aí. Detonar. Não, Tailão, mas legal, cara, legal que você chegou, legal que você gostou dos nossos temas, é isso aí, a gente é descolado, legalzinho e muita gente boa. Tem muita coisa boa pra trás e tem muita coisa boa que vai vir pra frente aqui nos temas, e, meu, fica ligado aí que tá sempre rolando alguma coisa legal. Exatamente, então, vai! E pra finalizar, a gente chega ao final aqui da leitura dos e-mails com o último e-mail, do e-mail do Bruno Ximenes. Olá, peixes pecasters! Sou Bruno Ximenes, 27 anos, estudante formado em Science, porém desempregado e dependente de bicos. Mais um anime desconhecido da minha lista. Tenho que arrumar tempo pra ver. Olha aí, todo mundo não dá contabilidade. Bem, serei rápido, pois tento mandar um chute em tempo hábil. Bem, As dicas me foram difíceis e devo dizer que pode ser um chute quase cego, mas vou lá. Saleiro, chave de fenda azul para mim é Doctor Who. Olha aí, a galera manja muito. Aí. Porém, acho que vocês já falaram do Dr. Quem antes, não? Não. Não, não, não, né? Não, a gente nunca falou. A gente, acho que já teve tipo uma post. Mençãozinha, né? Não, teve um post do fandom do Sage também, falando do filme e tudo isso. Mais, onde ia ser exibido. Ai, então tá aí a confusão. Mas a gente nunca falou. A gente, não, eu já sei onde ele falou de a gente falou de Doctor Who. A gente falou em séries que nos marcaram. Ah, então, exatamente. Aí, cortando aqui rapidinho o e-mail dele, ele explica, né, o que o pessoal já explicou, né, sobre as dicas que o saleiro era os Daleks. É os Daleks. Né, a chave de fenda e a cor azul a gente vai explicar também no finalzinho, mas, meu, o raciocínio dele tá certinho, ele mandou muito, acertou, ganhou as dicas e ele manda até mais Bruno X. E é maneiro, porque o Projeto X tem um 20 Bruno X. Bruno X. Eu vou fazer o Rods com X também, que nem você me chama. Que nem eu escrevo, né? Rods. É muito estranho, sei lá. Pra quem não sabe, toda vez que eu falo com Rods no WhatsApp, eu só mando o Rods com X, tá? Com só X, pra é entender muito. A piada interna. É muito carioca. Rods. Mas é isso aí, Bruno. Ganhou os pontos, cara. Valeu a pressa aí por coisar e por mandar aí o e-mail. Então... E, cara, abração. Pra gente finalizar essa caixa de entrada com chave de ouro... Olha aí, falando olha do aí. Tema que todo mundo já tirou falando a graça. Falando do tema que todo mundo acertou, né? Que todo mundo que pegou as dicas acertou, menos o Rafael Taira. Sim, Rafael Taira, você mandou arquivo X. Tô brincando. Então, a gente, o Projeto X Podcast, decidiu fazer um concurso cultural. Projeto X Podcast e Doctor Who. Então, aê! Como é que vai... Presentinhos pra vocês, somos Hobbits. Em aniversário de Hobbit, quem ganha são vocês. Aê. Então, um concurso cultural do Projeto X e Doctor Who. O que vai acontecer? Nós vamos dar pra vocês uma TARDIS oficial junto com guia de Doctor Who. Olha, exatamente. A TARDIS é 100, não é uma TARDIS em tamanho real, claro. Ela é tipo um abajuzinho, isso é. Ela acende, faz os barulhinhos. Pô, que maneiro. E isso, ela é oficial, isso é. Ela é oficial do Doctor Who. Então, tipo, a TARDIS mais o manual é o que a gente vai oferecer no concurso cultural. Então, olha como aí. É que vai... E olha quem aí. Quer ganhar uma TARDIS, o que ele faz, Tish? Então, ele tem que seguir 4 passos básicos, ok? A regra é clara. A regra é clara. Fora isso, você está desclassificado. Então, vamos lá. Você tem que curtir a página do Projeto X Podcast. A gente vai botar o link das instruções no post. Isso, a página você tem que Facebook. Compartilhar o banner que a gente vai botar lá em modo público. Através do link que a gente também vai botar. Exato. E você porque, tem que mandar rapidinho. Só pra falar do modo público, assim. Na hora de você só compartilhar a postagem, ele fica só pra você o compartilhamento. Então na hora que você clicou em compartilhar, ele vai abrir aquela boxezinha lá de você vai compartilhar. E lá no cantinho tem uma opção lá. Compartilhar só com seus amigos, só com os amigos dos amigos ou público. O exatamente. Público é importante pra gente conseguir ver que você compartilhou. Senão a gente não enxerga, você compartilha e todos ficam tristes. Exatamente, você perde a sua tarde. Então, só imagina, cara, muita gente que eu vejo aqui que é fã de Doctor Who, só imagina você ter, poder ter a sua própria tarde, né? Então, exato. Tipo, isso é muito legal, cara. E o terceiro passo é, você tem que mandar um e-mail para o contato@projetox.com.br com o título, eu quero ser um Time Lord. E nesse e-mail você tem que botar uma frase explicando o que você faria se você tivesse uma máquina de tempo e espaço por 24 horas. Olha a resposta aí. Mais criativa vai ganhar a TARDIS e o guia oficial do Doctor Who. Então, cruze os dedos, o resultado sai dia 7 de abril e teremos apenas um ganhador, ok? Olha aí. Mas não se preocupem. Pode haver apenas um. Exatamente. Mas não se preocupem, se você não ganhar, eu e o Projeto X Podcast, nós vamos fazer outras. Por exemplo, tá vindo um podcast muito massa aí, pra quem gosta de... Ridley Scott vai entender. E o Projeto X Podcast também vai doar um prêmio nesse podcast. Então Então... E todo mundo gosta de prêmio, então fiquem ligados. Exatamente. Ah. Então, Rods, lê pra gente as observações. Então, aqui então é o fica de olho. Primeiro que não será aceita a vitória de fakes criados somente pro concurso, então isso é feio, cara, não usem fakes. Segundo, o vencedor ele terá no máximo uma semana pra entrar em contato ou será realizado um novo sorteio, né? E por último aqui, o prêmio será enviado em até 30 dias após o sorteio, então fiquem ligados, galera. O ganhador ele vai ser anunciado aqui no cast, né, Tenshi? Exatamente, ele vai ser anunciado no primeiro cast, no dia 7 de abril, certo? Que é uma segunda-feira. E assim que for anunciado ele entrar em contato com a gente já se prepara tudo pra mandar pra ele. E assim que você receber, manda uma foto e manda um e-mail pra gente dizendo que você recebeu e se você gostou do prêmio, tudo mais. A gente gosta de postar vocês aí felizes com a tarde. Exatamente. Mas muito maneiro, pro concurso cultural Projeto X e Dr. Who, quem viaja no tempo não somos nós, infelizmente. Bom, e fechando aí o caixa de entrada, muito divertido aqui com o Brother Tenshi, a gente tem que mandar um abraço aí pra galera que comentou no podcast de Nodame Contabilidade. O melhor comentário ever. O melhor trocadilho ever, na verdade. É, né? Então, a gente manda um abração aqui pro Rafael Taira. Exatamente, a gente manda outro abraço pra Marina Costa. Pro Tono Chique, que exatamente. Que tá por aí chegando em algum cash, olha aí. Olha aí, caraca, que coincidência, né, cara? Ele tá nos agradecimentos e nas dicas. Ah, mas a gente tá falando de viagem no tempo, tudo não existe coincidência. Exatamente. Então vamos lá. E é isso aí, galera. Obrigado aí pela audiência. Mais uma muito semana. Obrigado. Mas chegou a hora que todo mundo quer ouvir. Eu acho que as dicas da semana passada já estão bem explicadas, né, Tenshi? Exatamente. É que foram Saleiro, Chave de Fenda e Azul. Só. Então a gente tem as dicas pro próximo podcast. Que rapazes, é um cast que vai definir. Caraca, tudo. Cara, eu não sei qual foi o melhor: Doctor Who ou esse cast, cara. Caraca, os dois são muito bons. Eu falei no cast assim, mas eu sou meio imparcial com certas coisas. Esse é um cast que eu sou muito imparcial. Assim. Então prepare uma parada que, meu, eu curto demais assim, né, velho? Quais que são as dicas, Tenshi? Então, a gente tem três dicas, que é Folhas, Pescador e Treta. Olha aí, Folhas, Pescador e Treta. Caraca, aí não é pesque pague, já vou ajudando vocês. Mas é isso aí, moçada, siga bem caminhoneiro e até a próxima semana. E até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou! Falou! Mas a gente não falou que no Nono Doutor ele introduziu uma das companhias mais marcantes. A primeira dessa série nova, né? A primeira dessa série nova e que perdurou, né? Que é a Billie Piper, que interpreta a Rose Tyler. E, Arthur, pode falar. Eu sei que você quer falar. Fala. Fala sobre ela, que eu sei que você quer falar, que você já falou uma vez. Arthur? Ele não quer falar. Ele tá chorando. Ele tá chorando. Mestre Mayfair, eu gosto mais dele. Então. Aê, ok! Aê, ele voltou! Isso. Aê, ele voltou! Então eu vou repetir aqui. É que o Arthur foi regenerar, já voltou. Foi... Achei. Uhum. Ei, meu Deus. Ah! Não vamos nem perguntar o que tá acontecendo ali do lado. Tomei um choque, né, cara? Tomei um choque no xereco. Então vamos lá. É. Pergunta rápida, doutor mais gato. Vai, hora da piada. Vai. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu fico entre o décimo e o décimo primeiro. Uia. Fico com o décimo, desculpa. Eu fico com o décimo primeiro. Eu gosto mais da presença de espírito do décimo primeiro. Mesmo com aquele queixo gigante? Eu tento não olhar muito pela fisionomia dos atores, eu tento mais pelo jeito como eles interpretam o personagem. Ah, tá bom. Então tá. O décimo doutor ainda me marcou mais. Só pra falar, o meu favorito é o do Tenant também, que é o décimo. É, então Tenant ganhou, o resto pode sair do cast, só vai ser eu e o Dragão Dourado. Um adjetivo pro David Tennant, cada um. Por favor, Ederson, um adjetivo pro David Tennant. Espontâneo. Arthur. Carismático. Dragão Dourado. Rico em potássio. Ok. Ai, ai. Só quem assistir Doctor Who vai entender essa.